episódio do Até Tenho Amigos Que São, e é o primeiro de dois especiais sobre o Capitão Falcão, o filme que se estreia no dia 23. Quem não estiver interessado no filme, não faz mal, não é só disso que falamos, apesar da conversa ir muito por aí, tanto neste episódio quanto no seguinte. Os convidados desta semana são o Gonçalo Waddington e o David Chan Cordeiro. Eles são os protagonistas do filme, respectivamente, o Capitão Falcão e o Puto Perdiz, o seu sidekick. Isto, claro, além do David ser coordenador de duplos. Para a semana, falo com o João Leitão e a Núria Leão Bernardo. Ele realizou o filme e ela co-escreveu-o com ele, além de ter ajudado na montagem. A conversa desta semana tem muito barulho de fundo, fica já o aviso. Os dois episódios seguintes são um bocado mais tranquilos. E é isto. Antes que me esqueça, vou só lá, mas não é que eu tenho que pedir isto, meu, porque o meu contabilista é o só no projeto. Não, tem contabilistas que para assinar. Sim, eu queria uma t-shirt assinada por ti. E onde é que eu? Opa, um t-shirt para ir para ir aqui. Tipo aqui? É, porque assim, é mesmo só a boema que eu estou para te usar isto. Já diz-me. Já Desculpa lá, não, não, sem problema. Ah, já pus a gravar. Só vou cortar a parte em que eu menciono onde é que eu moro. Claro, força, por favor. Não, começamos a falar, acabaste de dar uma t-shirt para poder ele autografar. Está a começar. Este memorabilia irá valer muito dinheiro, esperemos nós, no eBay daqui a 20 anos. Isto são as t-shirts que eles nos deram. São, no final de produção, mandaram fazer as t-shirts com o póster original do episódio piloto. Como se pode ver aqui, tinha muito mais cabelo aqui. Espero que tenham utilizado o boneco. Isto não parece o Pedro Leitão. É. Parece o nome do realizador. Esse cartaz era fixe, por acaso. Isto é tão fixe. Depois tu chegaste a entrar lá no escritório da Avenida de Roma, onde estes, acho que era um... Sim. Estavas a dizer que tinhas mais cabelo, sim, quando essa t-shirt foi feita. Muito mais cabelo. Isto já começou há muito tempo. O João começou a escrever... Acho que o João me disse a última vez que começou tipo em 2009 ou 2008 a escrever 2009. Isto. 2009. Quando é que tu entraste no... Foi logo no início, eu recordo-nos, temos reunido em dezembro de 2009. Ele falou-me na altura que tinha um projeto, eu já conheci o João, porque ele tinha convidado a assistir ao Mundo Catita, e eu conheci-o na estreia da série dele, do Mundo Catita, e reuni-me no Bairro Alto em dezembro de 2009, na altura estava a fazer assim, o meu primeiro grande projeto na televisão, que era a Lua Vermelha. O João falou-me do projeto, eu achei que o projeto era muito à frente, mas achei que era só conversa, sinceramente, achei que estava só a disparar para os lados. E eu disse, sim, então olha, manda-me art, como é que diz? Manda-me storyboards, manda-me art design, conceitos, manda-me referências. Pronto, eu normalmente pensei que ali ia ficar por aí, pensei que fazia mesmo para não enviar informação nenhuma. E enviou logo no dia seguinte, já tinha mandado a informação, e disse que tinha na altura já um autor pensado. Eu disse, primeiro vou falar com o Xan, e a seguir quero falar com o Gonçalo, se não tiver um de vocês, eu não faço o projeto. Então eu precisava ter os dois. E eu disse-lhe, só a partir de verão de 2010 é que eu estou disponível. E foi quando fizemos o piloto, foi no verão de 2010. Yeah. Mas ele já estava a falar no Gonçalo em 2009? Já. Em 2009 já tinha falado, porque ele tinha ido ver uma peça tua. Sim. Porque é dos cozinheiros com o Tiago Rodrigues. Exatamente. Do Tiago Rodrigues. Yeah. Era uma coisa escrita por mim e pelo Tiago, e que o João foi ver com um amigo que temos em comum, Ricardo, que já não vemos há muito tempo, e o Ricardo é que tinha ido ao escritório lá da... Tinha visto, eu conheço a história, tinha visto o desenho, tinha dito que eras igual. Puma. Portanto, isso foi em 2009. Sim. Pá, agora imagino que ele tinha ido ver a peça e não tinha gostado da sua vida. Estava tudo tramado. Exato, mas isso era mesmo... Mas, portanto, voltaria à ideia inicial, que eu não vou dizer quem é que é o ator. Não, mas voltaria à ideia. E hoje em dia estarias a falar com um gajo com uma voz muito mais grave. Muito simpático. Muito bom. Não, mas David, o João diz sempre que isto começou porque ele queria trabalhar contigo, basicamente. No na estreia do Catita, eu mostrei-lhe o meu showreel, que eu andava com ele no telemóvel. Eu vi também esse. Mostrei-lhe o showreel. Tu já tinhas feito o quê na altura? Tu foste duplo no Black Dynamite, não foi? Sim, fui um dos vilões dos vários clientes. Fui vilão no Black Dynamite, ajudei na coreografia na altura. Mas era vilão mesmo ou duplo? Não, vilão, ou seja, fazia um personagem, fazia um henchman daqueles henchman no 3. Eu nunca vi o Black Dynamite, okay. Gostava muito de ver, mas ainda não vi. Há lá uma parte em que ele luta contra uns henchmen que só fazem parte do treino diário dele e são tipo 6 gajos asiáticos na casa que ele tem só com aquele propósito, só para estar porrada. Então eu fazia um desses henchmen e ajudei na coreografia. E também tinha entrado noutro filme dele, do Michael J. White, faz muito desses filmes de luta, de filmes B. Também faz filmes de blockbusters, mas faz muitos filmes B porque nos Estados Unidos há muito esse mercado de ação. Sim, sim, sim. E então que só saem DVD, por exemplo? Sim, só saem DVD ou só saem exatamente Netflix e coisas do género. Então eu comecei a dar os meus primeiros passos como duplo nesses filmes do Michael J. White, onde os coordenadores também não eram assim, muito, os mais experientes, eram muito bons. E eu fui dando os saltos aí, então entrei nesses filmes, depois mais tarde entrei noutra longa-metragem com maior orçamento e maior elenco, e depois vim para Portugal. Qual era essa? Esse era o Bunraco, foi um filme que passou assim ao lado de muita gente também. É um filme muito futurista, passava num futurismo também pós-apocalíptico, onde as armas tinham sido completamente abolidas e o único tipo de armas que existiam eram armas brancas ou ataques de beisebol. Mas eras duplo ou ator? Não, também? Aí era duplo e encarnava personagens em locais específicos onde precisam de duplos que saibam cair especificamente ou saibam lutar, mas não fazia nenhum personagem protagonista. Sim, no outro estavas a dizer que fazias de um dos 6 dentes menos asiáticos. Sim, lá, inclusive, acho que aparecem 2 ou 3 cenas, ou seja, eu faço vilão, mas eu morro para aí 2 ou 3 vezes na mesma luta. Que é uma coisa que te acontece muito, mas é muito no mesmo filme. Sim, não, sim, não, não é normal reciclar-se duplos, eu sempre vou ver esses filmes, sejam os mais modernos, eles reciclam duplos, porque não pode estar o estar a sempre a trazer malta nova. Então, com brucas e bigodes e chapéus, há sempre consegues reparar essa coisa, tipo, na boa? Consigo. Porque quando já conheço o duplo, consigo ver a linguagem corporal e consigo ver o físico do duplo. E quando são tantos muito específicos, eu tenho a certeza que aquilo resume-se a 3 ou 4 pessoas que eles foram buscar. E às vezes vejo as suas medidas. Para perceberem a linguagem do filme. Quando tu dizes conhecer, dizes tipo pessoalmente ou de veres? Não, pessoalmente. Pessoalmente, quando eu lá estava. Como o meu meio é muito pequeno, eu acho que existem no máximo 500 duplos em Los Angeles. Bons, profissionais a trabalhar. E todos nós nos conhecemos uns outros, ou de vermos os projetos uns dos outros, nem todos eu conheço pessoalmente, mas conheço grande parte. E nós treinamos todos no mesmo local, então eventualmente acabas sempre por trocar 2 ou 3 palavras com uma pessoa que eu ali formei, criei grandes amigos. É interessante porque eu, por exemplo, estou a fazer novelas. Eu não me envergonho de fazer novelas, mas pronto, estou a fazer novelas. Já o Gonçalo? Pergunta, eu sou um fornecedor e eu faço novelas, TVI, SIC e RTP. Então, por exemplo, eu vou no Facebook, eu não publico os trabalhos que faço em novelas, só de vez em quando saio um stand muito a correr, eu publico. E no Facebook, de vez em quando, eu ponho um stand, tipo, fiz uma queda de moto, ou coordenei uma queda de escadas aqui ou ali numa série. Depois vou ver os Facebook. Só se nota se tu puseres mesmo isto, sou eu. Sim, claro. Por mais que não queira publicar. Sim, só quando vejo mesmo que a cena está muito bem feita. E normalmente eu ponho filmagens captadas do telemóvel, ficam melhor registadas do que, às vezes, infelizmente, na edição final. Eu ponho estas coisas. E depois os meus colegas põem fotos deles como duplo do Chris Evans nos Avengers, duplo do Tony Stark no Iron Man, e eu tipo vejo duplo do Ricardo Carriço. Já foste duplo do Ricardo Carriço? Não, o mais próximo que eu já consegui dobrar foi o Bruno Nogueira. No... Um stand parado que era uma cambalhota no último a sair, o Bruno partia a perna a mandar um mortal atrás para impressionar lá a Sónia Balacó. E na altura, o realizador, o Sérgio Graciano. É estúpido que é por um gajo grande ao lado do gajo. As pessoas não estão a ver, mas tu és igualzinho ao Bruno. Exatamente. A cara chapada, 1 metro de diferença. O cabelo chapado, a altura chapada, o capaz chapado. Tudo. Na semana foi perto do verão, já estava muito escuro. É tudo chapada, tudo. Não, mas o realizador disse que quer assumidamente ver um duplo. quero mesmo ver que a diferença no cabelo e tamanho é assumir. Ok. Mas aquilo ficou tão bem editado e tão bem gravado que parece mesmo que foi o Bruno a fazer. Sabes, quando me disseram isso, eu julgava que era. Era para se perceber que era uma grande queda, sim, mas que era para se perceber que era um duplo. Ou seja, que era uma escolha manhosa. E era suposto. Era não, que era. E é muito bem feito, mas claramente aquilo não. E curiosamente aquilo eu quando vi. Não passou tão rápido que parece que pensas mesmo que é o personagem do Bruno a fazer o mortal. Por isso, assim, personagens que eu dobrei em Portugal foi o Bruno Nogueira. Assim, mais dísparos no meu físico, o Bruno Nogueira. Sim, mas proporcionalmente o Bruno Nogueira é um. Não, tu falaste que é no Chris Evans? No Chris Evans, por exemplo. Yeah, é um. Proporcionalmente está bem. Então vou já pensar, porque na semana passada fui ver o Furious 7, que é o sétimo filme da saga. Eu notei CGI, eu não sei, eu não consigo distinguir se aquilo é, ele já tinha morrido ou se é o duplo por cima, porque eu não tenho experiência nessas coisas, mas notei algumas partes em que punham o cara por cima dele. Como eles fizeram, eles ou filmaram cenas mais escuras, o decor era mais escuro. Era sempre assim perfilado, à morte, e usavam um irmão para os planos gerais abertos. É porque eu normalmente não estou a topar isso, e nesta vez estava tipo, onde é que ele está? Mas há outra coisa que eu estive a ver, saiu um gráfico esta semana, que é das alturas deles todos, dos atores todos da saga. Sim. Epá, e o The Rock tem tipo mais 2 metros do que todas as outras pessoas. E quando ele está a lutar contra o Jason Statham ou contra o Vin Diesel, eles parecem ter a mesma altura. É uma coisa. Sim, contra o que foi Stella? Ou seja, foi um gajo. Não sei como. Não, eles correram aos irmãos. Ah, a voz não sei dizer, devem se calhar ter. Se calhar ainda tinham e mixado. Sim. Sei que foi primariamente CGI, stand-ins e o irmão. Mas tu sabes isso porque alguém que conhece trabalhou no filme? Não, porque eles assumidamente dizem isto nas entrevistas. Os atores todos disseram: nós recorremos a isto em vez de matarmos o personagem no filme, cada ano spoiler. Mas eles decidiram acabar o filme com ele, segundo disseram. E engraçado, às vezes isso do The Rock, só que uma parte, diz que o The Rock tem 2 metros de altura acima dos outros. Não tem 2 metros de altura, estou a exagerar. Mas ele tem só para aí 2 metros na vida real, ou pouco mais. Mas vais ver uma foto dele ao lado do Charles Barkley. Sim. Ele é uma criança. O The Rock é uma criança ao lado do Charles Barkley. O The Rock é um gajo alto. Só que não é um gajo alto para. Tipo, eu estava a falar com um amigo meu que é muito versado em wrestling. Sim. Ele estava a dizer que tipo, a maioria dos wrestlers são um bocadinho mais altos do que ele. Ele é uma pessoa capaz. Eu diria. São ligeiramente mais altos. 1,88m, 89m. O último que eu vi dele é aquele muito bom do Diego. Sim. Pronto, incrível. O gajo é um grande aboio. Sim. É incrível. E o gajo é muito bom. O gajo faz-me rir, não é? Sim, ele é hilariante. O The Rock é hilariante. Ele tem uma cena que é ele a tentar contar a história do Schwarzenegger. Sim. Que é a guy that came from Austria with a dream. Sim. É das cenas mais hilariantes. O gajo é hilariante. Ele tem uma cena muito boa que é neste Furious 7. Tens o Kurt Russell. E o Kurt Russell está tipo em... eu estou aqui pelo dinheiro. Adeus. The Rock tem um sorriso de orelha a orelha em todas as cenas em que ele aparece. Parece tipo, pá, tenho uma sorte tremenda em estar aqui, adoro isto, eu nunca me diverti tanto na vida, ainda mais do que nos outros dois anteriores. Lá em Los Angeles, não sei se vocês seguem o wrestling, mas o Rock tinha uma catchphrase do Rock, não sei se chegaste a ver. Eu não percebo nada de wrestling, sei reconhecer o Rock Bottom. Pronto, ok. Reconheci no filme. Todos eles já têm, não é mau. Já não é mau. Todos eles têm uma Five. Pronto, Roddy Piper. Não, é o gajo que depois fez os... O They Live. E o Daily. Exatamente. Pronto, e o Rock tinha uma frase muito icónica que era: if you can smell what the Rock is cooking. Ele dizia sempre esta frase, sempre que ia partir a boca a alguém: if you can smell what the Rock is cooking. Ele fazia sempre aquele olhar do super sério. E eu, quando estava lá em Los Angeles, como eu já estava a ficar calvo e sou assim escurinho, eles diziam que era o Rock, mas uma pessoa mais pequena, era o mini Rock. De bolso. Eles diziam, exatamente, de bolso. Eles diziam, no caso da vida, eles diziam: if you can smell what the pebble is cooking. Porque eu era uma pedrinha ao lado dele. Mas eu não conheci pessoalmente, mas conheci o duplo dele. O duplo do The Rock é o primo dele, que é o Tunaway, que é um duplo fantástico, é uma cópia exata do The Rock, só muda a mesma feição. A cara é que é a diferença. E o The Rock não faz nada arriscado? Faz as lutas, faz algumas quedas, mas como são tanto violentos, possam pôr a causa em que. E o gajo vale dinheiro para tudo. E vale dinheiro, exatamente. O primo dele faz as cenas. Sabes qual é a alcunha dele? Ele é o franchise Viagra, que ele foi posto na múmia. G.I. Joe, Fast and the Furious, revitalizou tudo. Ah, portanto, ele é o Viagra dos franchises. Ah, ele é o franchise Viagra. Pois é. E os gajos também dizem, todos os colegas dizem que the hardest working man. Sim. O gajo tem arte de ser. Boom. Sim. E eu fiquei mesmo impressionado com esse filme. Não sei se já viste, eu fui procurar. O pai dele era wrestler. Sim. Sim. E o avô dele, o pai da mãe, era wrestler. Não sabia. Eu sei que o avô, o pai, tipo, já não é WWE. Tipo aqueles. Não, mas é um. Porque o Mickey Rourke, ele foi grande nessa onda, na mesma do The Rock, e agora está acabado. Em decadência. Isto era o. Era uma cena muito mais amador, muito mais. Real. Sim, real. Sim. Eles são stunts, basicamente. O wrestling é. É duplos. Eles são duplos. Sim, são. Eles são dos melhores. Aquilo tem guiões, tem histórias, coreografia. Aquela cena do filme do The Wrestler, que era a coisa mais gira, era quando os gajos combinavam cenas. Exatamente. Olha, não me faças aquilo assim, porque eu estou um bocado magoado. Era um bocado aí, Eu acho que o público mesmo nos Estados Unidos, assumidamente, sabe que está a ver performers a coreografarem, ou seja, a executarem uma coreografia. Como quando faz um filme de ação? Sim. Eu acho que ninguém acredita que eles estão ali a lutar em sério. Mas agora, vibram assim. Sim, mas ninguém lhes tira o mérito dos impactos que claro, sofrem. Claro que sim. Não, são gajos de 5 quilos, mandarem pedras de 8 metros. E mesmo que as cadeiras sejam todas maradas, mas cadeiras. Sim. Não, é fantástico o que eles fazem. Eu admiro muito e acho que é uma boa escola. Muitos deles depois fizeram conversão para o cinema. Ou assim como tens o... Este, o John Cena, tentou. Exatamente, John Cena fez 2 ou 3 filmes ainda à ação. Acho mais piada ao mesmo assim o The Rock. Não, o John Cena é péssimo. O John Cena, se fosse ver bem, ele parece o Matt Damon jardadíssimo. Parece o Matt Damon assim com... O Matt Damon, se um dia se John Cena por acaso morresse agora, era o Matt Damon a fazer. John Cena. Sem dúvida, mano. O Roddy Piper tem esse do The Live, não tem mais, para não, o Roddy Piper. Sem mais eu não vi, eu só vi esse. Não é nada especial. É bom, não. Agora estava a lembrar. Não tinha um cabelo, isso é verdade. Sim. Estava a dar o. Como é que se chamou o filme do Sacha Baron Cohen, do austríaco? O Bruno? Sim. Pá, tem uma cena incrível que é a cena do wrestling, que é o gajo que vem de barba e de chapéu cowboy. Quem é que quer ver aqui 10 machos a lutar? Ah, quem é que quer ver? Uma cena mesmo ao wrestling. Yeah. De repente entra um gajo e diz: agora vou matar este gajo, eu vou destruir este gajo, e começa uma porrada e não sei o que, de repente param no meio e começam-se a beijar. Aquilo é uma cena. Ou seja, os gajos vibram com aquilo à série. Sim. De repente nem era tanto. Havia também a questão homofóbica daquilo, mas era. Pá, nós acreditamos no wrestling, não nos vivem. Não há espaço para isso. Sim, tipo, não nos obriguem a viver a saber que temos que viver a mentira, meu. Não é? Ou seja, há essas duas coisas. Yeah. Não é só a cena homofóbica ali, é. Pá, está bem, querem brincar, brinquem com outra coisa, não é? Com wrestling. Isso é bem da fixe também, no filme. Mas tu és fã de wrestling? Sou fã de wrestling, sempre fui desde pequeno, já não acompanho agora tanto os players, mas tento acompanhar. Mas tu Ultimate Warrior? Claro. Olha, Ultimate Warrior, Papa Shango, Million Dollar Man, Ted DiBiase, todos esses. Eu acompanho o Tatanka, o Hogan, o Ultimate Warrior, eu até tinha um jogo na Mega Drive. Exatamente. Tinha um jogo na Mega Drive. Há um... Aquele gajo que é filho do John Landis, que escreve filmes, que é o Max Landis. Não sei se sabe quem escreveu o Chronicle. Sim. Yeah, ele yeah. faz às vezes vídeos para a net. Ele é um tipo altamente inteligente, culto, com piada e extremamente prolífico. Acho que o gajo escreveu tipo 20 filmes para sair este ano. Estou a exagerar, mas é tipo 7 ou 8 para sair este ano. Escreveu tipo já há anos, o Max Landis. Sim. E ele faz vídeos para a internet, tipo o pitch dele para o Super-Homem, o pitch dele para não sei o quê. E ele fez agora um que era... A contar a história, a contar porque é que adorava wrestling. Huh. E é uma cena tipo, não sei se vocês conhecem o Drunk History do Comedy Central, que é tipo que eles embebedam um gajo, contam histórias da história, que embebedam um gajo e esse gajo tem de contar a história mal e depois alguém mete atores a fazerem pelas falas deles. Falas e o gajo fez isso com wrestling. Que é ele a contar porque é que adora wrestling e a história do. É o Triple H? Sim, Triple H. E a história do Triple H, explicar porque é que adora wrestling, porque é que wrestling é incrível e é uma coisa cheia de arcos narrativos incríveis, patos, etc. Diz que nem todo o wrestling é bom, mas quando aquilo é bom é incrível. É verdade. Pá, este vídeo são 30. Não, são para aí 25 minutos incríveis. Isso, eu mostrei isso ao João Leitão, ao realizador do filme. E, pá, é mesmo incrível. Eu não gosto de wrestling, tipo, também nunca experimentei desde miúdo, sim, nunca mais voltei a experimentar. Eu vivia aquilo. Mas na altura do Ultimate Warrior, Hulk Hogan, e não sei o que era. Esse gajo era um touro, o Ultimate Warrior era mesmo assim um jardado, não é? Sim, o Hulk Hogan é enorme, ele não parece, mas depois de uma foto dele ao lado do Rocky, porque ele entrou no Rocky 2. Pois foi, porque o gajo era gigante. Não, é gigante, ele é enorme. Acho que nós não temos noção, porque nós estamos habituados a vê-los naquele televisorzinho, mas eles na vida real são enormes. Aquela genética americana, mais as coisas que eles tomaram. Não, mas falando de quando vês wrestling ou pensas, tem alguma coisa a ver com seres duplos? Tem a ver, porque para mim tudo é uma fase tudo é uma fonte de inspiração. Tipo, wrestling, gosto de ver muito mais que o wrestling mexicano ou japonês. O Lucha Libre. Porque tem máscaras. Não. E não só porque tem parte das máscaras que eu adoro, mas sempre tem um wrestling muito mais acrobático. Eles fazem coisas fantásticas. E também tem wrestling com anões. Não, mas por exemplo, os japoneses são extremamente acrobáticos e mais criativos no uso do ringue e saltam e fazem tag teams fantásticos. Os americanos é mais aquilo que nós chamamos o ground and pound, uma luta um bocadinho mais lenta e depois tens aqueles impactos fortíssimos com aqueles gajos de sempre e tal que eles. Depois pões lá um Rey Mysterio que vem dar aquele cheirinho mexicano. Mas eu quando vejo é sempre a fonte de inspiração. Eu passo um bocado ao lado das lutas, eu quero ver os equedas, os impactos, o que é que eu posso tirar daqui e depois usar para as minhas lutas. Também vês filmes assim? Sim. Eu vejo todo o tipo de filme, só para ver as lutas. Eu passo à frente das histórias, quase todas, filmes que não me interessam, só para ver as lutas, para captar e perceber o que é que se está a fazer hoje em dia e qual é a nova fasquia. Por exemplo, hoje em dia há muito a moda dos filmes de MMA. Está muito essa linguagem do mixed martial arts, das lutas de octágono, lutas de rua. Portanto, tipo, estou-me a lembrar agora de Gina Carano e a Ronda Rousey, também é MMA. Exatamente, MMA, exatamente, Gina Carano, quem trabalha com ela no Blood and Bone, antes ela ter dado o salto, e ela já aí já era muito boa no ecrã. Isto para dizer, hoje em dia a linguagem é o MMA. Então a própria linguagem de câmara vai de acordo com os contactos são mais viscerais, já se vê contactos à cara, já se vê pontapés à cara. Então eu tento perceber o que é que se está a fazer para ver o que é que eu posso introduzir nas minhas lutas. Raramente escutam-me quando eu dou essas ideias, por exemplo, usar a linguagem dos anos 90. Mas pronto, é só para saber o que é que se está a fazer lá fora. Eu estou sempre a tentar acompanhar todos os projetos. Isto para explicar às pessoas que não sabem, tu tens uma empresa, MadStunt, que faz. Que é tua. É a coordenação, fazemos coordenação duplos e a coordenação da logística da ação, seja numa luta, seja num despiste de automóvel, seja num acidente ou uma queda de escadas. E tu fizeste os duplos e a coreografia do Capitão Falcão? Sim, juntamente com a equipa e juntamente também com o Gonçalo, contribuiu muito para a coreografia, com o input do realizador, nós construímos a coreografia, foi um trabalho, digamos, colaborativo e construímos a coreografia. Tens preferência, curtes mais de... Acho que já tinha perguntado isso. Tipo de... É isso, mas é uma coisa que eu sempre... Se tu gostas mais de fazer coreografias ou tudo o que envolve duplos, tu curtes, tipo, quedas, eu lembro-me uma vez teres-me dito assim, estamos a ver um vídeo, pá, que era incrível, que era um, não me lembro se era o Pedro, e olha este atropelamento, pá, e o atropelamento era um vídeo, que era um carro a vir de uma rua e aquele gajo a correr contra o carro, e a câmara só apanhou aquele, e ele disse assim, pá, eu adorava ter feito isto, pá, só que neste dia não podia, mas eu adorava ter feito, eu percebo a cena, mas... Porque, assim, o Gonçalo está a falar é que os duplos estão divididos, ou digamos, o trabalho duplo está dividido em várias categorias, chamamos de categorias de fight, fall, reactions, que são tudo que é lutas, quedas e impactos. Depois tem só trabalho de cavalos, tem só quem que faça trabalho com carros e motas, faça só trabalho de quedas altas, trabalho com fogo, não, está compartimentado. Eu especializei mais na parte das coreografias de luta, porque tenho o fanatismo e o gozo pelas lutas, pelas artes marciais já desde novo. Por isso, se me perguntares o que é que eu mais gosto, eu gosto de tudo o que seja impactos e stunts physical, como os franceses dizem, physical cascade. São as quedas em que o corpo é a principal ferramenta. Eu não sou, por exemplo, particularmente fã de stunts com carros. Gosto de os ver, gosto de coordenar alguns, mas de os executar não é a minha especialidade. Tudo que a ferramenta seja o corpo, acrobacias e do género é a minha especialidade. Por isso o Falcão era mesmo right up my alley. Pois, exatamente. Estavas a falar dos franceses, agora estou-me a lembrar que há cinema de ação francesa, e tipo, bastante, e eles têm um parkour, sim, tem aquele gajo que inventou um parkour. O David Bell, sim, e o Sébastien Foucan, são os dois franceses que estão ligados aos pais do parkour, os mentores. Uhum. Sim, os franceses têm uma escola de ação, franceses, ingleses e alemães, atualmente os três países na Europa que têm a melhor cultura de ação e de duplos. Mas mesmo assim, eu acho que os ingleses são dos poucos que conseguem fazer concorrência aos americanos. Nós somos bons performers, mas acho que ainda não somos tão bons realizadores quanto os americanos e editores. É a minha opinião, pessoal. Tu estavas a dizer que passavas à frente os filmes que não te interessavam para ver as cenas de duplos. Sim. O que é que são os filmes que te interessam? Todo tipo de cinema, desde o cinema asiático. Por exemplo, agora os últimos dois Raids que saíram, esses não passei à frente, esses gostei da história, por acaso. Também, mas esses também vi pelos duplos. Sim, eu vi primeiramente pelos duplos. Assim. Eu fui ver por causa das lutas, porque me aconselharam a ter passado com os filmes. Eu adormeci no segundo, porque foi naquela sessão do Motel X, que era à meia-noite e meia. Sim. Eu não posso ver filmes no cinema à meia-noite e meia, adormeço sempre. Yeah. E adormeci no The Raid. Sério? Que é muito estranho. É difícil. Mas é porque eu tinha passado o dia inteiro a ver filmes. Sim. Desde... No cinema vi 3 antes, não adormeci nenhum. Adorava ter adormecido no terceiro. Tinha dado jeito. Foi aquele filme de encerramento, aquele slasher. Sim. Tinha coisas giras, mas o meio era muito aborrecido. Devia ter adormecido nisso. Não, estava só a dizer, desde cinema asiático, totalmente dos cinemas que produzem melhor ação daquilo que eu gosto de ver, lutas. Depois cinema americano, mas esse filtro muita porcaria, porque é sempre aquela coisa das explosões e carros a virarem, e isso é tudo bonito, mas para mim é mais do mesmo. E algum cinema europeu de ação que está a sair, mas primariamente francês. Não, mas coisas que te interessam sem ser por duplo, coisas que te interessam como fã de coisas em geral. Sim, no geral. Sim, como pessoa. Sim, como pessoa. Há realizadores específicos. Eu, se calhar, este agora está mais na moda, acho que o Nolan. Acho que qualquer filme do Nolan, o Interstellar, tipo, um ano antes do filme sair, eu já estava assim, fanático, a tentar sacar todos os featurettes que vi do filme. Qualquer trabalho do realizador Shawshank Redemption, que agora está-me a faltar. Frank Darabont. Fez os primeiros do Walking Dead. Fez a primeira temporada. É. Que para mim até foi das melhores. Qualquer trabalho do Frank Darabont. Ele depois queria uma série. Não é Magic City? Ainda não vi. Eu vi o primeiro episódio, que tinha o Simon Pegg. O episódio parecia prometer relativamente. Eu não sei se era Magic City. Eu acho que Magic City é outro em Miami, já não lembro do nome. E o realizador trabalha bem com o Simon Pegg, o americano. Americano? Ou o inglês? O Edgar Wright? Sim, o Edgar Wright. O Edgar Wright é inglês. Quem é o americano? Desculpa, não, enganei-me. É o Edgar Wright, que é o que fez o Scott Pilgrim. Sim, aí esquece. Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, muito World's bom. End. Não. E além dos filmes que ele fez quando era miúdo, ele quando tinha 15 anos, fez um filme que era tipo uma cena muito inspirada no Sergio Leone. Spaghetti Western com os amigos da escola. De alguma maneira ele conseguiu que aquilo fosse para os cinemas exteriores, num cinema em Londres, e ele diz que aquilo é horrível. Está na net, eu nunca vi. Alguém pôs no YouTube isso. Eu adoro o Edgar Wright, mas nunca vi nada dele antes do Spice, que é a série que ele fez com o Simon Pegg antes do Shaun of the Dead. Isso não vi também. Que é o Simon Pegg e a Jessica. Acho que comecei a vê-lo no Shaun of the Dead. Jessica Hines. Eles são companheiros de casa, fingem ser um casal para poderem pagar menos. Passavam assim radical quando esse radical começou, 2001-2002, série de 1999. Não fui assim. Então, pronto. Continuando, estavas a falar. Não, estava a dizer, eu vejo muitos realizadores sinceramente comerciais, ou quando chega a época dos Oscars, obviamente eu vou atrás desses, mas como estou sempre tão focado em procurar referências para o meu trabalho, acabo instintivamente por cair em ver filmes de ação. Mas, por exemplo, essas coisas tipo o Nolan ou o Darabont em duplos são bons? Ou tipo, são. Se fossem maus em duplos, tu continuavas a gostar? Não, são, assim, não são os melhores, que ser bons. Eles são sempre bons, mas não são os melhores, não têm a melhor linguagem. Tipo, o Nolan do Batman 1 para o 2 para o 3 piorou em termos de coreografia e edição de luta. No 3, basicamente, ele nem teve cortes na luta. A luta parecia cinema neorrealismo, não havia cortes. O 3 parece o mais tipo a despachar. É. Eu sinto que ele quis fazer o Batman mais humano, ou seja, ele não se mexe tão rápido. Não percebi porquê, mas ele cortou as lutas ou editou de forma que não havia cortes nenhuns. No primeiro filme era tantos cortes que não percebias os golpes. No terceiro filme, tu percebes os golpes todos até demasiado, tu vês duplos à espera espera do Batman. É o que nós dizemos, there's egg in your face, é quando o lúpulo está à espera do protagonista. Como no Falcão tu lutaste contra vários, lembras-te que tinha um arco específico, havia um, tinha outro, tinha outro. Nós escondemos estas câmaras. Não, o Nolan fez questão em deixá-los na câmara. Vês lá duplos que estão lá em encher chouriço à espera de levarem o golpe do Batman. Há uns que até caem do nada nem levam nenhum golpe. Mas o filme é tão bom que eu acho que ele pensa, pá, não é pelas lutas que as pessoas vão deixar de dizer nos filmes. Vejo à mesma, mas não vejo com a mesma paixão a ver que vejo um filme. Lembro-me o North Burner Face do Hitchcock, em que há uma cena no Mount Rushmore e há lá tipo um café ou o que é, e alguém saca de uma arma, e tu antes do gajo da arma disparar, está tipo um miúdo ao lado, que põe assim as mãos nas orelhas, que é para não ouvir o barulho, tipo, já se... segundos antes. E dá para ver perfeitamente. E tu, Gonçalo, tens estado calado? De que coisas é que tu gostas? Estamos a falar agora do Edgar Wright, que está muito velho. Sim, mostra um bocado o Edgar Wright. Eu vou dizer, o Edgar Wright é porque eu conheci o Shaun of the Dead e nunca tinha visto a Scott Pilgrim. E eu fui ver a Scott Pilgrim porque nas se fosses fã a sério, terias visto o Shaun of the Dead e esperado 5 anos para o Scott Pilgrim. 6 anos para o Scott Pilgrim. É isso. A questão foi, exatamente. Que é o tempo que separa os dois. Estou por acaso, eu acho que não sei se já tinha saído o World's End, por acaso. Acho que não. Porque eu lembro-me, nós estamos a ensaiar já para o filme, ou seja, não era para o piloto. Eu pelo menos não me lembro no piloto, nós temos falado do Scott Pilgrim. Não, mas depois. No Scott Pilgrim nós falámos do desculpa, nos ensaios para o filme, Capitão Falcão falou-se mesmo. Por causa de algumas transições específicas. Sim. Sim, porque o Edgar Wright é genial. Sim, nas transições. E falámos especificamente, olha-me este plano, como é que ele corta. Sim, especialmente no Scott Pilgrim, que ele é só os melhores cortes. E eu fui ver o filme. Sim. E fui ver, pá, exclusivamente por causa das cenas da ação, e eu sou um grande fã do Michael Cera, e fui ver o filme, pá, e digo que fiquei... Pá, e tem o Jason Schwartzman, que eu adoro, pá, sou grande fã do... Eu, por exemplo, o último filme dos Oscars, eu não vi todos, mas que eu fiquei mesmo... Pá, que me deixou mesmo boquiaberto foi o Hotel Budapeste, acho que aquilo é perfeito. E acho que o gajo tem uma cena engraçada, que é, há outros filmes que aquilo começa, ok, já percebi a perfeição, e neste aqui o gajo consegue gozar de alguma forma com ele próprio. Os próprios atores parece que a uma dada altura estão a ironizar... Pá, num, por exemplo, lamento, não gosto do Iñárritu, gostei do Amor Esperto, acho que este último do gajo tem, acho que é giro aquela ideia do plano contínuo, mas de repente aquilo que perde-se porque... És a primeira pessoa a dizer mal do Birdman neste podcast, no do Sam da Kid, ele fala do gimmick, que é aquilo, mas lá está, aquilo para mim esgota-se aquilo, e tem uma coisa que é e para mim é igual... Por exemplo, eu não sou do wrestling, portanto eu não sei falar. Não, eu digo é, eu acho que o filme do wrestling, do The Wrestler, do Aronofsky, sim. É, pronto, eu não sou do wrestling, mas eu acho que aquilo tem ali qualquer coisa de, pá, estes gajos sabem do que estão a falar. Sim. Ele a seguir fez um filme que é o Black Swan, se não me engano, o Black Swan, que ela ganhou. Pá, eu não sou um gajo da dança, mas eu conheço muita gente da dança. E aquilo, ele não sabe o que está a falar. Isto é... Pá, é um bocado uma anedota do exagero, do coreógrafo exagerado, de sofrer demais, não sei. Eu até vi, pá, acho que os gajos são muito bons atores no Birdman, são mesmo muito bons, acho que aquilo que a personagem é o que o wrestler já era, um gajo em decadência, por. Yep. E de repente entra o Edward Norton numa mega cena, tipo, eu sou o pai e eu sou do teatro, está a ver? Eu nunca trabalhei na Broadway, mas acho que aquilo é, ninguém sabe do que está a falar, não é nada tão exagerado. E se fosse para ser anedótico, ou claramente anedótico, também não está a apontar para aí. Vou ser muito sincero, lembrei-me de ti na altura, e atenção, não estou a falar mal se vieres a ouvir isto, Nuno Lopes, mas quando o Edward Norton entrou, eu lembro do Nuno Lopes. Sim. Parece o Nuno, quando vi os personagens. Mas, estás a ver? Mas é diferente, é porque eles entram numa cena de improviso, e da improviso é tão exagerado que não há ninguém que seja assim. Pá, não há, lamento. E se houver, o gajo é um maluquinho que dizes, pá, não, já não dá. Estás a ver? E achei que, pá, o Whiplash já ouvi dizer também, também dizer mesmo. É muito bom, mas meu. E não, eu não estou assim a dizer, atenção, eu não estou a dizer que tem, o realismo tem que ser, só pode ser realismo. Não. Sim. Tens o caso do lá está, do Grande Hotel Budapeste, acho que aquilo está incrível, exímio, estás a ver? Mas pá, gosto mesmo, pá, eu gosto, eu, é um bocado aquela cena da música, não é? Tipo, pá, juro-te, eu consigo estar a ouvir. Agora ando fanático com os gajos que é os Run the Jewels, no outro dia tu estavas também a ouvir. Killer Mike, sim. Pá, aquilo é brutal e logo a seguir, se entrar tipo o Keith Jarrett, eu ouço de tudo. Não, pronto, é um bocado aquela coisa básica, dizer, não, eu gosto de tudo. Mas aí no cinema, pá, eu gosto de tudo, há toda uma espécie de... dentro dos géneros todos, não há filmes muito bons, há terror muito bom, há coisas muito boas. Portanto, eu não te consigo dizer o que é que eu gosto. Estavas a dizer que gostavas muito do Jason Schwartzman e do Michael Cera. É pá, sim. São gajos que fazem um bocado, quase sempre a mesma coisa, ou sempre dentro da mesma onda, sim. E são gajos mais ou menos limitados. Sim. Não sei se... Se eu não te conhecesse, acho que teria uma ideia diferente de ti em termos de atores que tu admiras. Tipo, que admirasse gajos mais... não diria virtuosos, mas com uma... Com um espectro maior. Sim, né? Sim, não, mas atenção. Estamos a falar dentro desses tais géneros. Sim, sim, sim. Sim, pá, sim. Há gajos que eu... Pá, sou realmente muito... Sou fanático. Tipo, há um ator que... Há um ator que entra nos filmes nos últimos dois, não, ou seja, no de tanto bater o meu coração parou, que era o que fazia de pai dele, é um ator que entretanto no Profeta fazia o mal da fita lá no... Ah, já sei quem é, sim, sim, é um sim, tipo sim. Que é um ator... Eu vi no vi há pouco tempo, não sei onde. Há atores, eu sou grande fanático dos gosto mesmo do Joaquim Phoenix, acho que aquilo é assim uma cena... Opa, acho que eu fiquei mesmo sentido, pá, sentido, que é com a morte do Philip Seymour Hoffman. Não estamos a anos de luz daquela malta toda, pá, mas aquela malta é a malta que a gente gosta, sim, não é? Sim, sim, sim, sim. Gosto bem do Bill Murray. Por exemplo, o Jason Schwartzman apareceu num filme, foi uma espécie também de semi-comeback do Mickey Rourke, em que o Mickey Rourke, eu não me lembro do nome do filme, mas o Mickey Rourke fazia um gajo que era um químico que fazia, muito antes do Breaking Bad, muito antes, fazia um gajo era um químico. Ele é químico no Iron Man 2. Era químico no Iron Man 2, mas esse era um filme assim, independente, o que eles chamam. E o gajo era um químico numa relote que vendia bué da merda, sempre sem a dentadura do gajo, o gajo era horrível. E o Jason Schwartzman era o protagonista, era um gajo assim, e era uma coisa diferente. Mas o gajo, por exemplo, o gajo ajuda também a escrever alguns filmes, ajudou no Dark Unlimited também. Mas eles escreveram todos. Escreveram o Adrian Brody e o... Acho que tem uma série incrível. Mas o Wallace não escrevia sempre, claro. Como é que se chama a série incrível? Dos detetives. Sim, pá, com o Zé Galifianakis, que eu acho que ele... Como é que eu agora não estou a ver? Born to Death. Born to Death. Pá, eu vi aquilo... Acho, por exemplo, esse tipo de... Sim, sim, sim. Pronto, eu gosto muito desses gajos, pá, mas... Pá, como gosto de... Pá, da Tilda Swinton. Acho a Tilda Swinton uma atriz assim mesmo... Yeah. Alta cena. Acho que ela, por exemplo, é isso que estás a dizer. Sim, sim, sim, sim. Ela sim. Faz tudo. Ela e o Grande Budapeste Hotel. Sim, aquilo é tudo. Pá, ficas doido com aquilo. Como o Ralph Fiennes, o tipo de Ralph Fiennes é incrível. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. É incrível. E aqui, pronto, é tudo bonito. E tu, David, eu lembro quando fui a um dia da rodagem do Capitão Falcão, eu estava a falar com o Gonçalo, acho que sobre Keanu Peele, e tu meteste na conversa. Não, meteste na conversa, não, no bom sentido. E também como alguém que gostava de Keanu Peele. Claro. Também tens um gosto por sim, comédia. Comédia. Eu tive a oportunidade de viver 8 anos nos Estados Unidos. Sim. E quando eu lá cheguei, A primeira série de comédia que eu vi no Comedy Central, o primeiro programa, foi o Jon Stewart, o Daily Show. Ele estava a fazer cobertura das eleições. Foi 2004, 26 em 2004? Não, foi depois? Em 2000. Antes? Ah, em 2000. Ele estava a fazer cobertura. Ah, ele tinha acabado de se tornar apresentador daquilo. Exatamente. É, tipo, isso é porque eu conheci o com... Era o Al Gore quando o Al Gore com o Bush, não peço desculpas, com o... Era o Al Gore com o Bush. Exatamente. Não, tipo, o John Stewart entra para lá para aí em 99. Exatamente. Isto é o primeiro ano dele. Eu fui lá no verão de 2000, por isso ele estava a fazer um ano. Eu sei que ele começou em 99 e eu lembro-me de o ver. O último filme que tinha visto do John Stewart era o Big Daddy. Sim, aquele é o Big Daddy. Depois é do Death to Smoochie. E eu já tinha visto stand-up dele. Sim. Ele começou com stand-up, depois comecei a ver. Tipo, pá, este programa é até interessante, está bem escrito. Este usam com o público, está muito bem escrito. Isto não sei se tem pernas para andar. Fast forward, tipo, 14 ou 15 anos, o homem ainda está no auge dos programas. Mas vai-se reformar ele? Sim, vai-se reformar. Ele vai já no seu retirement. E eu comecei a ver o Comedy Central. E logo aí comecei a ver uma série que eu já conhecia muito de nome, mas nunca tinha visto, que era o Saturday Night Live. Já tinha visto alguns sketches do Eddie Murphy, mas nunca tinha visto o Saturday Night Live. E na altura apanhei Chris Kattan e o Will Ferrell e muitos desses comediantes que hoje em dia... Exatamente. Muitos desses comediantes estão em alta. Então eu fiquei super fã de comédia americana. E o Key & Peele, quando eu vejo a série, isso faz-me lembrar dos tempos de Comedy Central, que papava tudo. Eu vi um sketch incrível, foi acho que 40 anos? Sim. Do SNL 40. Do Fox, do Jamie Foxx, que era o Bitch, What's the Answer? Não, mas isso não é do SNL 40. Não é? Não, isso é um episódio com o Jamie Foxx. Ok, é que eu apanhei aquilo que eu estava a ver todos os SNL e fui parar ao gajo. Eu mesmo posso estar errado, mas eu não me lembro de ter visto o Jamie Foxx no SNL 40. Porque eu é que fui. Eu vi que tu partilhaste isso no Facebook esta semana. Eu ainda não vi isso. Aquilo é. É daqueles que eu vejo tipo 3, 4 vezes seguidas e as lágrimas. Eu lembro da primeira vez que vi o Ken Peele, acho que foste uma das pessoas que eu partilhei. Nós descobrimos mais ou menos. Estávamos a ver o mesmo autor e nós andámos a tocar no filme, Facebook. A gozar com filmes de ação, que é o gajo já está reformado a viver no meio do mato e vem o outro, e depois há uma cena bem estúpida de uma coreografia de um outro. Pá, aquilo é. Os gajos são muito bons. Eles vêm do Mad TV? Exatamente. Mas, TV. Antes eram do teatro de exatamente, comédia de improviso. Os gajos são mesmo. Acho que eles não são. Então. Não sei se são do Second City. Acho que são do Second City ou do Improv Olympia. Que Chicago, sim. Não interessa agora tempo a distinção. Aliás, um deles fez estudos shakespearianos. Eu acho que o Keegan Michael Key é o mais shakespeareano. Um sketch incrível do Othello. Sim. Othello diz mais shake. Que os gajos blacks têm, até que enfim, é um sketch complexo. Isto é que é muito. Depois o gajo começa a ser o trader. Tinha que ser o trader. Isto sempre é um intervalo. É muito bom. É muito bom. É um grande sketch, por acaso. Isso é incrível. Mas o. Pai, agora eu também tenho, ou seja, não estava a rir por causa da coisa do Sam daqui, que dizia, não, é o cinema europeu, Nicolas, não sei o que mais. Pai, eu, por exemplo, eu tenho a agulha mesmo, estava-me a lembrar, tipo, um gajo, o Nuribil Ceylan, que é um incrível, o russo que eu nem sei dizer, o Sfazin Yevsed, aquele gajo que fez o The Return, o Banishment, o que fez agora o Leviathan. Sim. Acha que eu, e esses atores todos que têm trabalhado com o gajo, que eu não sei dizer os nomes dos gajos, passam. Aquilo é uma coisa realmente muito diferente dos ingleses, dos americanos, de alguma forma. Isso é correto. Tu tens receio que agora com o filme, agora à parte. Todos os tempos sei com o filme, com o Falcão. Às vezes penso nisso, eu no entanto, porque eu passo ali, eu estou. Mas isto pode ficar? Sim. Isto não é off the record? Não, off the record. Okay. Não, mas tipo, não tens receio quando o filme sair que recebas tipo, ameaças e pessoas te digam, parti a boca toda, seu fascista, e sons, tipo, a minha vão passar ao lado. Ou ao contrário. Ou pior, tipo, bora, a gente está a se partir. Não tens receio, de andar na rua. Olha, é uma coisa que eu. Eu imagino que tu tenhas falado muito com o João ao telefone, eu também com o telefone, sim. Não, não, mas repara, o David é duplo, está a lutar e está com medo. Não. Portanto, se calhar devia estar com medo. Mas é que uma coisa, eu tenho uma vantagem. Isto é uma mensagem que ele está a dizer. Não pode, ele está a dizer para dar aulas de crossfit. Eu tenho uma vantagem, eu tenho uma entourage. Eu tenho uma equipa de 10 gajos, eu tenho as costas quentes, mesmo que eu não fazia folha. Não, mas eu às vezes penso, será que vais lá na rua e alguém tipo do nada cospe-te e manda-te assim uma cena, tipo, à cabeça? Eu espero que a gente não viva num país assim, não é? Mas aquilo que eu estava a dizer é que a ideia que eu tenho, se calhar estou muito enganado, mas é que este filme está prestes a explodir. Yeah. Ou seja, a gente tem estado aqui nestas duas semanas e de repente vamos ter bué de conversas com bué de gente, bué de entrevista. Mas é que vais estrear em bué de salas. Eu nunca estive envolvido num filme, a não ser uma série ou outra televisão, mas um filme que tenha um broá tão grande. Não. Não. Minha joia. Não. Canijos e coisas assim. Não, é um broá muito. É diferente, sim. Não, é diferente. Este tipo é várias fações do país, que é desde. Já se percebeu que malta, desde malta que vai ao cinema ideal, ou ao King ou Animas, vai ver aquilo, malta do cinema com quem a gente trabalha que está bem para ver aquilo, malta que ouve a radar vai ver aquilo, malta que lê a Time Out vai ver aquilo, mas de repente está a surgir. Pá, no outro dia contou-me o João que o gajo das mudanças que veio com uma coisa à casa. Então quando é que estreia o Capitão? A sério? Ou seja, e o contabilista do David, não é? Sim, o contabilista do David. E tu pensas assim, isto está aqui qualquer coisa prestes a toda a gente, onde eu vou trabalhar num estúdio, gravar uma coisa, tem o Capitão, tem o Capitão. E a mim o que me está a assustar é mais o que é que isso implica? Tens medo de ser reconhecido na rua, não é? Pá, vou dizer que não é ser reconhecido, eu não me chateio, eu acho que é fixe dizerem, olha, aquele gajo é o gajo que faz aquela cena fixe, mas chatearem-te na rua e que não foi... Pá, não te aconteceu isto na última saída? Chatearem-te na rua constantemente. Isso foi um bocado chato. Foi? Foi porque, e não é isso, é, tu tens, eu ganhei uma base de fãs de Twitters e Facebooks, o grande, o maior fatia foi a Paula disse, mas é malta que eu ponho, vais treinar um filme tal, ou vejam isto coisa, ou esta peça de teatro, Nicolas, dizes assim, caralho, és o maior, 30 mil reais, dizem, és o maior, eu sou o maior porque disse que era, então há um que eu busco, e pá, eu sou tão bom que qualquer merda que eu cago, vocês comem, pá, eu vi esse nunca posto. Tive, aquilo foi muito bom, pessoas mal vendidas, sim, tu assim, és uma filha da puta, porque, e eu disse, você continua aqui há uma hora comigo a cagar, postas de pescar, e depois já senti o João, já não sabe, tu não sabes que tu, sem eles, não és nada, é verdade, pá, isso é uma coisa que nós... Estamos todos juntos, vale a pena falar, mas pode ficar aqui, que é uma frase que eu... Ai, eu nem... Vá lá, eu nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, vocês, nós sem vocês, não somos nada de graças, bora lá. Isso dá boa trabalho, eles são vampiros também, não é? Tipo, se eles não gostarem do que dizem, os gajos matam-nos, não é? Isto porque nós estivemos todos na Comic Con, eu estive a moderar... quantos? Três painéis. Três painéis. E foram fixos, por acaso. E todos contigo. Eu só moderei quatro painéis na vida e foram todos contigo. Foste a única pessoa que me convida para moderar painéis. E nesses painéis, tu dizes sempre mal de pessoas, é ótimo. Toco sempre bem por ti. Se tu tivesse presente na conferência de imprensa, foi meia hora antes do nosso painel. Sim. Lá eu, o João, o Isidoro e o Gonçalo. Estás a ver que eu diga mal de alguém? Não, claro, por isso que eu te convidei. Eu queria falar sobre duplas com o David, mas queria que dissesse mal de pessoas. Não, mas é pena porque a conferência de imprensa não se fica para fora, porque ele fala bem, mas mal, de RTP e administradores e por aí fora. Não, isso foi claríssimo. Por acaso, no painel do Odisseia, não sei se tu estavas lá quando falámos sobre isso, foi aquele momento incrível do Odisseia, em que tu apareces e tu dizes qualquer coisa em chinês e vem... Foi em chinês? Acho que foi em mandarim. Não, em mandarim. Em mandarim. Supostamente é mandarim, ok. Puseram por baixo, há umas legendas. Não perca o programa. E por baixo há umas legendas. E as legendas, por cima das legendas, puseram um rodapé, não perca qualquer coisa. Era apresentar o programa vinha a seguir. Que era aquele dos talentos. Que era dos talentos. Que é aqueles programas típicos que venham a fazer figuradores. E o que é mais incrível é que eles depois puseram no site da RTP. Sem. Com aquilo. Com aquilo. Com aquilo, claro. Porquê? Eles têm o original, porque é que vão pôr o original, não é? Vão pôr o que passou na televisão, com pior qualidade. E não, nesse aí no. Opa, é assim, as direções podem fazer o que quiserem, ok? Tem toda a legitimidade, mas por aquilo que se passa em Portugal naquela altura, aquilo foi maltratado mais uma vez, era bom e muda de horário. Pois é, isto não tem muito cheiro, está bem? Como é que é possível? Pá, e os gajos eram uns incompetentes, aquela direção. Eu vou dizer uma coisa, esta direção que está agora é impossível fazer pior. Mas quero melhor. Não, porque eu estes gajos, ao menos, pá, tipo, o Nuno Artur Silva, pá, bem ou mal, anda há anos a fazer coisas. É impossível fazer uma coisa. É impossível. Aquilo era mesmo péssimo. Mas pronto, aí foi agressivo, estávamos vendo de alguma forma ressabiado. Sim. Ah, isto também veio na ressaca da conversa, por causa do. Na própria DC falou-se da questão do Capitão Falcão. E o Capitão Falcão, isso é uma coisa que eu depois falei com o João, ele achava que não. A gente chateava o João para fazer o filme. Bora fazer o filme. Yeah. Passado um ano, isto só se fez passado hoje. Sim. Ai, não. E eu tinha quase certeza. É verdade, o Gonçalo foi logo. Depois do Odisseia, como aquilo correu, os que não ia haver série. Sim, que o Capitão Falcão foi logo uma coisa tipo. Adeus, é verdade. Adeus, pai, tenho a certeza. É verdade. O Odisseia só se fez porque aquilo tinha o Bruno Nogueira. Era a única razão. É um programa do Bruno Nogueira que tinha acabado de fazer uma cena que era o último assim. A gente aceita. Quando eles perceberam o que aquilo era, em que tu, ao fim do segundo episódio, não dás uma gargalhada como eles estão à espera, aquilo cortou. Acho que devias ter dito mais caralho. Mais as merdas. Podes fazer um overdub qualquer e só dizes, pá, metes tipo, cada terceira palavra que sai da tua boca é caralho. Mas eu uma vez, em relação ao Gonçalo ter a capacidade de falar, não é mal, porque ele não fala mal. Ele diz as verdades que os outros não querem dizer. E uma vez pôs um post no meu Facebook a dizer, há poucas tipo, eu sou duplo, eu jogo-me de escadas, mas o Gonçalo é a pessoa com os maiores tomates que eu já conheci. Por causa do que ele disse, quando foi receber o prémio na SPA com a Odisseia. Eu adorei, tipo, porque toda a gente estava tão constrangida, estava tudo a bater palmas assim, tipo, não sabemos se devemos rir ou ficar triste. E o Gonçalo lá diz as verdades, tipo, este gajo é o meu herói. Ou aquela vez que estavas a fazer uma novela e. Jornal Notícias. É o Jornal de Notícias. Tu fizeste uma novela e vem no Jornal de Notícias um cabeçalho que é Gonçalo Vado inteiro faz novelas por dinheiro. Ah, é sim, a sério. Ah, pá, sim. Perguntam, você não gosta de fazer. E eu, bem, isso que é feio de si, feio. Não vou me. Pá, porque há uma coisa. Como é que às vezes me chateia que é ver a atriz, tipo, este, uma equipe incrível, estes grandes personagens, estas pessoas. Quê? O melhor guião que eu li na vida. Secção de, é mesmo que aquilo é a zona do Alto Abrosco. Estes gajos são espetaculares, foi uma equipa, o amor, a entrega. Pá, desculpa lá. Gostas de. Epá, não é uma cena, mas agora há uma gestão que é. Eu tinha tempo, precisava de trabalho, precisava de dinheiro para fazer outras coisas. Obviamente. Eu faço. Claro. Bem, e faço. Agora, eu não consigo dizer aqui perante vocês que isto é a melhor cena do mundo. Pá, não consigo. E os gajos puseram de teste fazer novela, qualquer coisa assim. Olha, a verdade seja dita, a partir daí nunca mais me ligaram. De lado nenhum, para bem ou para mal, mas pronto, é a vida. Pá, mas não se pode dizer aquela coisa. Eu percebo que as prioridades dizem mal de novelas porque o David bate. Não. Estás a julgar pessoas que fazem novelas e o David bate. Porque eu não sei até que ponto é que. Eu acho que é a mesma coisa, mas para todos os efeitos do meu. Por exemplo, que é uma discussão que se tem com os técnicos às vezes. Que é, vocês têm uma sorte. Pá, peraí. Nós às vezes gravamos pouco, não sei o quê. Mas de repente estão 50 câmaras, 30 técnicos e o ator tem que estar. Não pode beber, não pode ir. Pá, tem que. E aquilo é para aquele momento. E tu dás a cara. Yeah. E o perxista que está ali, por melhor que seja, ninguém, o gajo não anda na rua e dizer, ih, aquele é o perxista daquela série muito tamanhosa. Não, meu. O perxista continua na vida dele, mas passa a dizer aquele gajo daquela série muito tamanhosa. É verdade. E no filme que eu escrevi, então, até é uma coisa que é a exposição que aquilo tem. Pai, depois é uma coisa que dá-me muito prazer. presença mediática que eu não tenho muito. Por exemplo, agora assusta-me um bocadinho que é, a gente tem que fazer uma data de fretes. Fretes, mas isto não é frete. Eu lembro-me na Comic Con de estar contigo e tipo, de 5 em 5 minutos alguém ia falar contigo. Sim, por exemplo, mas é naquele contexto. Eu achei, fixe, que eu nunca fui e acho que aquilo faz todo o sentido para mim. Mas dentro desta. O João às tantas disse-me que ele já tem uma pessoa lá para gerir a quantidade de coisas que ele tem que fazer de imprensa, de divulgação, de, não é? Sim, de pá, e o João disse-me, olha, bora tentar ir aos programas todos, que eles precisam, pá, e eu digo, está 80 e tal por cento de coisas ali, pá, que para mim são fretes e que eu estou a engolir o sapo, pá, porque é este filme e porque é o João e porque, porque há fretes que eu acho que é contraproducente, estás a ver, mas pá, por exemplo, isto não, até porque isto, pá, dá para dizeres um bocado o que te apetece, não é? Sem seres ofensivo. Foi por isso que eu te chamei, para dizeres mal. Mas isso que o Gonçalo está a dizer, eu tenho perfeita noção, ele expõe-se muito mais, ele está nas mãos de outras pessoas, tu não precisas dele. Não, tu não precisas dizer assim, aqui estás-te a expor. Sim, não, mas aqui estou a expor. Olha aquele gajo do... Não, mas aqui estou a expor, mas felizmente... Tu tens uma máscara também, ninguém... Sim, não, vou-te dizer certo, eu acho que vai passar ao lado, eu acho só o facto de tapar os olhos, vai passar ao lado. Eu acho que vai. Eu pessoalmente, eu digo sempre isto à minha família, à minha namorada, quando dizemos que isso, ah, depois vais ficar famoso, vais ficar com o nariz empinado. Eu não quero fama, eu só quero dinheiro. Só quero dinheiro, não quero que me chateie a cabeça. Só quero dinheiro, não quero que me chateie a cabeça. E dinheiro e autoridade para poder dizer agora só faço as coisas que eu quero. Não quero fazer este projeto e tal. No caso do Gonçalo, é muito mais ingrato para ele, porque ele está nas mãos de realizadores de vários projetos. Felizmente ele escolhe muitas coisas que faz, felizmente. Mas se a série ficar mal feita, é o que diz. Vais andar na rua. É que é manhoso. Se eu tiver um mau stunt, que já tive maus stunts, toda a gente tem maus dias, ninguém sabe sobre ele. Não, e eu pois, pois já, tu estás a um nível em que provavelmente o que é para ti um mau stunt não é um mau stunt para as pessoas que estão a ver. Sim, às vezes é o caso. E depois, opa, há aquelas coisas que corrigem-se em edição. Sim. E depois, mesmo que seja um mau stunt, na realidade, as pessoas que estão a ver não está treinada para distinguir um bom do mau. Uma cena que aconteceu pela primeira vez no ano passado, foi uma cena tão manhosa que ficou tão mal e não fujo, confesso também a culpa da minha parte em não ter medido a dimensão que aquilo, do trabalho que aquilo ia dar, em que aquilo ficou tão mal editado e tão mal feito que ficou gozado no Facebook e o vídeo estava a ser partilhado. Aí vejam esta luta manhosa de tal e tal e tal. Felizmente ninguém falou o meu nome, mas eu vi aquilo ser publicado over and over pensando fuck. E mesmo assim passou mal. Aliás, deu um pacasso, mas passou mal. Ninguém falou o meu nome. Isto tem fãs tipo é grande que vão procurar agora o que é que no ano passado foi partilhado no Facebook e vão associar o teu nome a isso. Estás tramado. Eu tenho. Ou seja, tu fazes uma data de trabalho, tu mantens uma empresa para desenvolver. Presta um serviço que é isto e depois tu, para ter o gozo pessoal, às vezes fazes umas coisas que não podes, mas algumas tu fazes porque eu quero fazer isto. Exatamente. E este filme também é uma aposta que pode surgir, não é? Sim. Eu também, ou seja, há uma coisa que eu acho que foi porreiro aqui, foi... Pá, eu não gosto de ler muitas curtas. No caso do Capitão Falcão, eu li logo o texto, porque é uma coisa, o pitch que ele dá muito pequenino. Capitão Falcão, super-herói, não te aparece assim. E li, realmente aquilo era muito agido, mas fui conhecer o gajo. Pá, e falas 5 minutos com a pessoa e acho que já pá, tenho algum faro para reconhecer um tipo. Felizmente, pá, no cinema também tenho trabalhado com malta, tipo, agora tive aquele projeto Megaloman do Miguel Gomes, aquilo é uma cena assim muito... És mil e uma noites, não? Sim, aquilo é super bem pensado. Entra um ator, lá está, atores que a maior parte das pessoas não conhece, aquilo é uma coisa incrível. E tu, para gerires isso, a minha mais-valia tem sido, felizmente, a gestão com o teatro, não é? Que, pá, no teatro, vou dizer uma coisa, é pior fazeres um projeto mau com o teatro. Quer dizer, a longo prazo o cinema fica e aparece, não sei o quê, mas em teatro, às 3 ou 4 meses, ensaiar uma coisa, fazer um espetáculo, uma coisa que não gostas, pá, é uma tortura. E isso eu tenho dodged the bullet, como se diz. Como é que tu consegues dodge that bullet sem saberes? Porque felizmente há uma data de malta interessante com quem eu tenho trabalhado e, por exemplo, é a diferença de o Rodrigo diz-me assim, olha, bora aí fazer um podcast. Eu não vou perguntar porque eu conheço o que o Rodrigo vê. Exato. Claro que pode haver surpresas, não é? Ou o João diz-me, bora fazer um filme. Eu não preciso muito saber o que é que ele vai vai fazer, porque eu já o conheço. Agora, vem outro gajo que eu não conheço e diz, bora fazer o AMA. Vai, o AMA deve muito agir, mas quem és tu, onde é que vem? Portanto, no teatro isto é tão pequenino também, que não é muito difícil ires conhecendo. Então tenho feito com malta que, pá, que é bué de interessante. Felizmente tenho trabalhado. E gerires isso é um bocado a cena de desviares de merdas que tu não queres levar. Mas tu estás, ou seja, não há um mercado de filmes de ação em Portugal. Não há. Calculo que para ti seja mais fácil tu divertir-te numa coisa que para ti não é fixe. Eu arranjo sempre forma, nem que seja de rir, sim, do quão mal é que está a ficar. Pois. Não, mas calculo que seja mais fácil, sim, para ti do que para o Gonçalo, tipo, sim, um projeto que... Não vou dizer, pá, um projeto mau, ou que tu achas mau, sim, tu podes dizer, epá, se calhar vai-me dar gozo saltar desta coisa. Não, já me aconteceu fazer projetos de início, sim, ao fim, onde foi um martírio, sim, e agora... Se calhar puxo um bocado a brasa à minha sardinha. Um mau dia, e não é tirar mérito ao trabalho do Gonçalo, ele tem um mau dia, a situação não lhe saiu como ele queria, ele vai para casa. Eu pensei nisto, eu tenho um mau dia e mando alguém para o hospital. Porque estou desmotivado, porque não prestei atenção, porque não puxámos a corda a tempo. Então, mesmo quando estás desmotivado, tens de pensar, pá, tu estás a pôr vidas de colegas teus em risco, porque eu estou a coordenar, eles é que não dá-se. Porque às vezes os acidentes são das coisas que parecem mais... Sim, são quando nem esperas, quando nem esperas. Simples e cada uma lesão. Então, mesmo quando eu estou desmotivado, eu penso, eu não quero que hoje seja o primeiro dia em que eu mando alguém. Já foram procurar as pessoas ao hospital, mas pior do que isso para mim era morrer alguém. Claro. E eu digo sempre vou para um decor, penso, hoje não vai ser o dia em que vais matar alguém. E as pessoas dizem que eu sou demasiado dramático nesse aspecto, mas eu não quero ter isso no meu currículo. E há coordenadores que já tiveram azar e já morreram duplos, eu não quero ser um deles. Mas tempo, se tu imaginas, se te convidassem para fazer uma novela, sim, que era. Que a base daquilo era uma novela de ação, sim, errada, sim. Não sei o quê. Tu aí já ias viver aquilo de uma. Foi, já ias sofrer. A Lua Vermelha não era um bocado. A Lua Vermelha foi exatamente, sim, isso. Nós vivemos isso. Foi a primeira, foi das primeiras. Mas imagina que era agora. Agora se calhar ia te gostar, ia gostar mais. Porque isto é o que eu domino, e de repente já está feito, mas houve três sons que passaram ali, uma queda. É. Então, isto parece-me tão mal dizer, mas eu defendo, porque eu vejo, se eu tiver controle criativo, como, por exemplo, no caso do João Leitão, deu-me essa oportunidade de poder ver a edição das lutas, poder onde, escolher as câmaras, não estou tão preocupado. E a posição durante exatamente as lutas, não é? Já ganhei essa conquista, essa parte, então fico mais relaxado. Quando na televisão, que muitas vezes, raramente me dão esse controle, isto parece-me mal dizer, mas eu negociei bem os cachês. Porque no final do dia, se a cena ficar mal feita, pelo menos foste bem pago. Exato. Então eu penso, se eu não tenho controle criativo nisso... É isso que eu faço nas novelas. É isso. Tu fazes 30 cenas num dia, num dia de estúdio, pá, por mais que tu carregues no pedal e não bebas uma cerveja ao almoço, porque as duas cenas a seguir vão estar, vais estar a bué da mole, chegas ao fim do dia, em 30, 10 foram mais ou menos, e 21. Epá, mas ganhei muito bem. E é isso, parece. Comprei livros e tenho dinheiro para fazer, porque senão aí era, pá, tira a tomar. Sim, pá, atores a sério, tipo o Humphrey Bogart, estavam sempre bêbados. Aquela história, não sei se é no African Queen ou no outro qualquer, o John Huston, toda a gente na equipa e no elenco ficou com desinteria ou alguma coisa porque beberam água. Houve duas pessoas que não apanharam desinteria. Pois, não bebiam água, só bebiam whisky. O Humphrey Bogart e o John Huston. Qual é que era o ator que prometeu que não ia beber, e estava sempre com laranjas? E as laranjas estavam injetadas. Porque eu não me lembro quem é que era. Alguém que tiver, já disse, alguém que está a ouvir já disse, eu não sei quem. Porque essa história é incrível, que é. Oh, o gajo está muito bem, sim, o gajo está muito bem. Que com as laranjinhas descobriram que o gajo tinha o mínimo vodka em cada gomo para o gajo se aguentar. Sim. Eu por acaso pensava que vocês atores eram todos alcoólicos, drogados e... Pai, que era tudo, só pai, era. Tem nas novelas, era um deboche, era uma coisa de todo lado. Rodrigo, tu és a pessoa que é mais imparcial aqui ao Falcão. Tenho de fazer-te esta pergunta, que é: e tu és fã deste universo e também vês muitas coisas, mas achas que isto vai ser bem aceito? Honest, tipo, cartas no meio. Achas que o pessoal vai se rir os primeiros 5 minutos e vai dizer, não é bem muito. Eu acho que sim. A sério, sinceramente, assim, já disse isto ao João. Tu já viste? Já vi o filme? Ou seja, viste já com música, já viste tudo, com tudo. Quando é que tu viste? Já viste mais do que nós? Na semana passada, terça-feira, vocês também foram convidados, não foram. Ele, o João ia segunda-feira, depois marcou para terça. Queres vir? Eu ia, mas olha, depois vais perder a cena em grande, que é claramente a dizer não venhas, é só para se engajar, está bem, eu não venho. Porque eu também. E depois diz assim, é que ainda estamos a ver do DCP com legendas em inglês, mas eu gosto de ser em legendas em inglês. Não há cena mais fixe do que ler Partridge Kid. Beware Partridge Kid, em amarelo. E depois, não, é depois há um drop meio do rolo 6. Não. Eu nem com o Hawkeye e é mesmo, não se nota nada. Não se vê nada. Nada. Eu percebo, João, mas ninguém. Espera aí, então tu és a única pessoa que eu conheço até hoje, sim, tirando o Elisor, que viu o filme nem inteiro, não tens visto nada. Então, Shiva, o que é que achaste? O que é que sentiste? Houve lá momentos que disseste, e que seca. Há uma coisa que, nisto tens razão, que estavas a dizer de ver só com 5 pessoas. Pá, a energia não é tão fixe. Não é tão fixe. Tu tentas imaginar isto no São Jorge, esperemos. Eu acho que aí sim. É pá, porque ali tipo, as pessoas iam rindo, e iam rindo tipo, de vez em quando tinha mesmo extremamente piada. O resto, e é como eu também nesses contextos, tipo, rio-me daquelas que são as mais fortes, sim. todas. Mas se tivesse mais gente, não estava tão acanhado. Normalmente, especialmente para mim, que eu vejo muita comédia, normalmente sozinho, em casa, pá, só me rio mesmo nas mais puxadas, tipo. E especialmente quando estou a ouvir podcasts, por exemplo, de comédia, no autocarro ou na rua, pá, não me vou partir a rir na rua, portanto estou bem treinado para não exteriorizar o prazer que tive das coisas. Pá, eu já não me lembrava o que é que acontecia a seguir. Há uma altura que eu reapareço numa cena com ele, só que antes disso, há pá, 15 ou 20 minutos de filme que eram, passam uma lacuna em branco, que é, eu não sei o que se passa, porque há uma altura que nós nos separamos por umas circunstâncias que não vou estar a dizer o que é, então eu estava em casa. Como é que a gente repara? Isto porque tem visto o trailer novo. Yeah. Como é que eu vou dali para ali? Não tens o guião contigo? Sim, só que eu não queria. Eu disse, isto é estúpido, meu. Yeah. E de repente foi no dia em que tivemos juntos ensaio. Com o outro filme do Marco, que eu estava a lhe contar que eu lembrei-me nessa tarde. Claro! Depois vou ter contigo no C1, ou seja, há coisas que eu não me lembro, há coisas do filme. Yeah. O filme começa assim, pois isto, eu esqueço-me, tenho bué da branca, portanto, vai ser realmente surpreendente ver o filme, porque há muita coisa que não, coisas que falas, que nada. Que é um Rodrigo, tenho que perguntar então aqui o seguinte, sem spoilers. Sim. Se o final foi surpreendente e se existe. Não, eu tinha lido o guião. Ah, tu tens lido o guião? Não. Eu li o guião há 2 anos. Não foi. Não sabia. Há 2 ou 3 anos. Há 2 anos, sim. Ah, não sabia. Já tinha, não foi surpreendente. Não foi surpreendente. Mas foi fixe. Foi. E a malta na sala dirigiu a. Sim, aí acho que toda a gente se riu. Não era muita gente, pá. Existe uma cena pós-crédito? Existe. Ok. Então já sabem, malta. Fiquem até ao fim. Fiquem até ao final dos créditos, que existe uma cena pós-crédito. Que é com o Howard the Duck. Exatamente. Mas que foi uma daquelas máquinas de estrutura para esticar. Sim. E agora nós temos que fazer aquelas frases que é do tipo, malta, vocês têm que ir ver este filme porque isto é o primeiro filme português de ação de um super-herói fascista alguma vez feito. Primeiro filme sozinho a Brasil, da década dos anos 60. Exatamente. Por isso isto é o primeiro, garantidamente. Como é que eles puseram? Não é o primeiro filme português, mas é o primeiro super. Não, na página do Capitão Falcão, acho que é uma coisa assim, dessa, assim. Não é o primeiro filme de. Não, eles iam mais com um filme de ação. É um filme português. Exato. Não, mas também não é o primeiro filme. Isso era uma boca ou Major Almodóvar? Não, deve ser. Não é o primeiro filme de super-heróis em Portugal, mas é o primeiro super-herói português. Yeah. Exatamente. Yeah. Mas é o primeiro super-herói português. Yeah, yeah, yeah, Major Alvega. Alguém comentou lá na página de Facebook, eu tenho e o Alvega? E ele disse, isso foi décadas... Acho que vocês não podem usar isso, e era em inglês. Simão Alberto. Isso é, talvez. Simão Alberto. E eu vou tramando nesse no Facebook. Sim, no Facebook eu vi lá no outro dia sobre a causa do Capitão Falcão, pôr lá qualquer coisa de o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, e aparece lá, mas você não foi protagonista desse filme. E era uma vírgula que estava, que ele não viu bem a vírgula, então eu estava a assumir que era tipo o protagonista de um filme qualquer, do Pedro Costa, não é? Uma coisa assim qualquer. Yeah. E essas que às vezes fica assim más informações, dá, e passas, ficas mal dos créditos novos. Eu tenho malta que vai ter comigo, já depois de ter visto o trailer, e vem-me falar com orgulho que teve de ter usado a farda da Universidade Portuguesa. Porque tens muitos filmes. Tens... Não, há malta que eu uso. É, pá, eu usei essa farda, eu lembro de eu ter essa farda e não sei o quê. Depois há outros que comentam, tipo, o meu pai diz, essa farda, eles eram chips, não sei o quê. Eram, tipo, uns bufos. O meu pai andou no colégio militar. Sim, então, eu fiz uma peça incrível. O texto, por acaso, é muita gente, por acaso. Não é que eu tenha assim grande. Não sou grande fã do senhor, mas era giro porque é um documento histórico. O texto não era grande espingarda, era como documento que era o Portugal nos anos 40. The Real é uma cena que nós, todos os putos do Luís Francisco Cabelo, fazíamos os putos lá da Universidade Portuguesa, cantávamos uma data de música fardados. E conseguiram arranjar ou criaram um grupo? Porque havia uma data, não sei se no Museu Militar. Ai, havia uma sério? Conseguiram ser. Então havia umas cenas que era quando ele aparecia, não é? Nas paradas, o Salazar dizia: meninos, quem manda? Salazar. E era mesmo que... E o S ao cinto é do quê? Não é de Salazar? O S ao cinto? O S que tem na fivela do cinto não é de Salazar. Eu já tentei descobrir. Há essa discussão por causa do. Tem a ver com a saudação deles, não é? Se calhar, mas eu sempre pensei que era Salazar. Era, por acaso. Ok, eu acho que sim. Mas pronto, no outro dia estava a falar com a minha mãe, ela já há 2 dias e ela diz-me assim: sabes que farda é que estás a usar? E isso é da Mocidade Portuguesa. Ela disse: sei, por causa do filme, eu tive que estudar isso para o filme. E ela disse: ah, não sei bem o que se diz, porque eu usei essa farda quando era pequena, mas eu farda em Moçambique, minha mãe nasceu em Moçambique. Então eu pensei. Um chinês usar uma farda da Universidade Portuguesa não é assim tão falso, porque a minha mãe já tinha usado tipo, há 40 anos atrás em Moçambique. Então pensei, ok, isto é. A tua mãe é chinesa? A minha mãe é chinesa, mas nasceu já em Moçambique. Aliás, havia a juventude hitleriana. Sim. E tirando as devidas insígnias e questões gráficas. Aquilo é muito inspirado. Claro. Eu lembro que houve um filme qualquer muito agido do Christian Bale, quando o gajo ainda tinha pai 17 ou 18, que era Swingers, que eram os gajos da juventude hitleriana, mas iam para um bar dançar com as gajas. Aquilo era. Quem é que era, tipo, completamente. Estou a pensar no outro do Christian Bale, também. Fascisoide e antinacionalista. Era um grande filme, por acaso. E lembro-me de eu tinha pai aí. 14 ou 15, e quando fui fazer essa peça, tinha 18 e vi as fardas da Universidade Portuguesa. Pá, tu percebes, isto é muito parecido. É mais a puxar para o escuteirinho a Universidade, mas era bem. Pegando no facto de seres meio chinês, és meio chinês. Uh-huh. É, meu pai é português e meio chinês. Nas melhores palavras do filme The Other Guys é He was a biracial angel. Essa é das melhores cenas que é a história do outro que deu um tiro sem querer no beisebolista, como é que chama o. Que o gajo era branco e mexicano, não é? Deve ser isso. Qual o. Há um jogador de basquete, de beisebol bem conhecido. E a história do The Other Guys, o. Sim. Portanto, era o The Rock, o Albert. O Albert, sim. O Albert foi parar àquela divisão de homicídio, não sei o quê. Sim, porque o gajo deu um tiro. Sim, estúpido, é. O gajo vinha com o taco a aquecer e ele stop, olha que eu vou te dar contigo. O gajo, tu estúpido, eu sou não sei quem, eu ia jogar. Então ele corta e está ele numa espécie de polícias anónimos, só fizeram uma merda. E há uma gaja que diz, pá, falem tudo o que vocês quiserem, aqui não há censura. Fala, meu querido, sou estúpido. He was a biracial angel. Eu me lembro disso, é incrível. Obrigado, gosto deste elogio. Como biracial angel. Estavas a dizer que fizeste o sexto, um de seis asiáticos genéricos maus de um filme. Sim. Lá em Los Angeles não era visto como asiático, era visto como mexicano. Pois já, porque o meu último nome é Cordeiro. Sim, claro. Então tens o Cordeiro. Sim. E porque eu sou mais parecido com um chicano lá do que um asiático. Sim, então passava-me, fazia-me sempre esses papéis de mexicano, de cholo, essas coisas todas. É esse, exatamente. Então, mas Chuba, a tua pergunta. O Falcão entra pela onda de gozar com o racismo na maneira como te trata, tipo, há uma parte em que tu estás a trabalhar, estás num sítio com uma farda chinesa e há uma que puxa para aí, já no piloto havia isso e tal, como é que tu... O que é que tu tens a dizer sobre isso? Ah, vou-te dizer, olha, no segundo episódio da série, sim, que não foi feita, mas no segundo episódio, os vilões era a tríade, sim, barra Yakuza. Aquilo era... era tudo, porque... Exatamente. Porque aquilo era uma série. De novo, asiático é asiático. Não há diferença entre japoneses e chineses. Havia uma fala, isso, mesmo que se use no outro dia, que era muita gira, que é... Não. Eles não sabiam, são japoneses. Ah, japoneses, são os meus chineses preferidos. É uma cena genial. E o mal da fita era um bonequinho, naqueles tipo de ventrilo, é? Mas com um chapéuzinho, com os dedinhos. E assim, o mesmo tipo, pá, era o mais. E ele mandou-me um episódio ali, achei extremamente engraçado, barra, ofensivo, mas a mim não. Pá, sinceramente. Não, mas não tens medo de alguém. Isto é claramente a gozar com alguém que faria uma série destas nos anos 60, sim, ou este filme nos anos 60, teria essa ideia coisas. Não é distasteful, não é, não é? Não vejo dessa forma. O João, até no final do argumento, ele foi: achaste o argumento ofensivo? Yeah, disse: não, achei o comigo. Ótimo, se eu tiver um chinês do meu lado, já ninguém pode acusar de racismo. Disse: não, tens o meu apoio. Sim, não, sim, não acho que ninguém vai. Mas, por exemplo, eu lembro aqui com o. Aí esse é visto, não é? No trailer, o Capitão, sim, Preto. Sim, é? Sim. Ou seja, há ali uma. Pá, que é muito giro, que é. Nunca se toca no assunto. Que eles se apresentam por cores e de repente calha do Capitão Preto, se veste preto sabendo preto. E tu dizes, a única coisa que ela é uma espécie de silêncio. Pá, que é um apontamento de bada fixe, mas que é. E eu lembro-me, pá, que aquilo foi. Eu falo por mim, porque tu, para todos os efeitos, jogas um bocado em casa, não é? Estás a lembrar aquela coisa do Louis C.K., que é, pá, eu sou o gajo mais chato do mundo, sou homem, branco, americano, yeah, pá, eu sou o gajo, eu qualquer dia estou lixado, é transexual, eu qualquer dia estou lixado, quando as outras raças mandarem, não vão nos matar, até lá eu vou curtir, ué, e é verdade, e ele uma vez a falar de racismo disse a mesma coisa disso. Eu tenho a preocupação de perguntar se esse não é, se não é, mas quando tu te pões, ou seja, eu, a única experiência parecida que eu tive foi trabalhar na Holanda, lá, numa companhia de teatro, mas por exemplo, não é uma espécie de... És o gajo lá do sul da Europa. Yeah. E eles às vezes davam comigo. Sim, vocês lá do sul da Europa agora, não é? Viver com o nosso dinheiro e tal. Não, mas era... Pá, era in your face, ou seja, de brincadeira, mas... É preciso um gajo para o outro lado. Tu sais daqui e vais para os Estados Unidos, tu não és branco. Não. Sim. Não és branco. Sim, ou seja, eu aqui, eu no meu país, sou o Louis C.K. nesse sentido, não é? Que ainda por cima é um gajo que a primeira língua dele é espanhol e ele cresceu no México. Ah, não sabia isso. Só que é a parte irlandesa que se nota mais. E a mãe, e depois também há o húngaro, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, é húngaro, sim, é húngaro, pá, aquilo é um nome de Estela. Mas pronto, gajo, tem olhos azuis e é ginger. Branco. Eu acho que ficavam mais facilmente ofendidos com o personagem que eu fiz no último, no Odyssey, desculpa, sim, porque eu inventei, não sei falar chinês, eu inventei aquilo do nada. Eu sei mais ou menos como é que mandarim soa, já tenho experiência suficiente. Inventei. E eu dizia com ele, se alguém perceber chinês e for ver o meu personagem, sei que vais-te ficar ofendido. Sim, há coisas mais ofendidas, ofensivas, tipo Duarte e companhia, e coisas assim. E era o mas aqui, o Badaró. Mas há uma coisa no Odyssey que eu acho que era porreira ali, que era. Gozavam contigo na escola? Sim, gozavam, só que eu agora não esqueço, vais dizer. Gozavam, eu na escola levava sempre com essa, eu não sei se chinês, se japonês, até para aí ao quinto ou sexto ano, e levei com. Não, gozavam, mas na boa, não? E gozavam com o chinês de Impopó, que era o do Badaró. Depois houve uma outra referência que saiu mais tarde, que também tinha a ver com. Ah, exatamente, era uma telenovela brasileira em que ficava numa escola de infantil, de primária, e havia um miúdo japonês nessa série que era o Carrossel. Acho que era isso. E havia um personagem que era o Kokimoto. Então, na escola, depois eu pensei ser o Kokimoto. Como é que se chama o ator do Blake Edwards? Né? O Peter Sellers. O Peter Sellers tinha um personagem chinês, não? Que, ok, tu percebes se fosse hoje, ele teria capacidade suficiente para. Ele teve mais problemas. Não, não... Só que mesmo assim aquilo era bem feito. Não, Peter Sellers. Tu estás a falar do Breakfast at Tiffany's? É o Mickey Rooney. Não. Estou a falar do Peter Sellers. E ele chamava-se Mr. Yamamoto, acho eu. Não, mas estou a falar do Peter Sellers num filme que eu não me lembro do nome em inglês. Ele depois tem o The Party, que é o Blake Edwards também. E é ele em brown face a fazer de indiano. É isso. Mas isso já é o Peter Sellers. Isso é o Peter Sellers. Que é o que diz: Does that include TV or so? Deve ser. I'll make sure you never work. É de onde vem, o sotaque. Does that include TV or so? É de onde vem o sotaque do Apu. Exatamente. É sério, é daí. Que já deu, aliás, assim. Sim, aquele gajo de quem eu gosto muito. Que já te mostrei. Não, aquele gajo que é o Harry Condabolo. Sim, é para esse gajo. O Harry Condabolo fez uma coisa. Incrível, a dizer... cena do Matthew McConaughey. Sim, isso é incrível. É o Harry Condabolo a falar de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey on gay rights. On gay rights. É incrível. É das cenas mais incríveis. Quase 12 minutos de stand-up incríveis. Mas ele tem. Havia ver, é mesmo, porque é mesmo bom. Ele tem um. Havia, ele participou de um programa num talk show que havia que infelizmente durou tipo um ano e tal, que é o Totally Biased with W. Kamau Bell. E ele tinha os gajos que estavam lá faziam segmentos às vezes. E ele tem um segmento em que ele fala sobre. Acho que foi quando a Mindy Kaling começou a ter o Mindy Project e era a primeira vez que uma mulher sul-asiática tinha uma sitcom na televisão. E falou do progresso que os sul-asiáticos tinham feito ao longo dos anos. E uma das coisas que ele disse é que o Apu ainda tinha aquele sotaque e era bastante ofensivo. E uma coisa que isso levou foi que o Hank Azaria começasse um diálogo com ele, que é uma coisa bastante fixe, porque o Hank Azaria nunca tinha passado pela cabeça que ele pudesse ser ofensivo. Claro. E o Harry Condabolo até dizia que era gozado na escola por causa disso. Isso é bem difícil. E depois começou um diálogo entre os dois. E ele dizia, pá, tipo, eu sou grande fã do Hank Azaria, ainda por cima, porque o Hank Azaria é incrível. E eles começaram este diálogo, que é uma cena fixe. Eu me apercebi de quem é que era o Hank Azaria em toda a sua dimensão. Sim. Quando os gajos fizeram aquele remake da Gaiola das Drogas. O Bert Cage, ele é incrível, ele é que é o Agador. Sim. Agador. Era de mijar. O gajo roubava as cenas todas. Sim, sim, sim. Ai, tinha um gajo de boeda musculada. E tinha cenas que era ele em tá, duas pessoas a conversar, ele ao fundo, desfocado. Sim. E tinha cenas. E eu, pá, quem é este gajo? E depois, quando começas a informar, que é que o gajo já fez? Era incrível o gajo. Mas há uma cena do Odisseu que tem a ver com o racismo, que acho que era giro, que era. Aquilo era altamente racista, era, só que aquilo era mais para demonstrar a estupidez do que aqueles gajos estavam a escrever. Porque há pessoas, pá, que têm aquele nível de estupidez, não é? Mas há uma coisa depois gira que aconteceu, até isto reportando ao outro com o Sam de Kid, por causa de quem é que descobre quem, há atores, não sei o quê. Há uma coisa muito gira que é o David, que é uma coisa racista de alguma forma. Sim. Mas que não é racista, se calhar. Mas é. Nós somos de pá, um casino, que é onde íamos. Nos casinos há muitos chineses agora a jogarem. Sim. Há muitos chineses a jogarem, é um facto. E nós, então, bora para um chinês. Então, que chinês é que é um chinês que ninguém dá nada por ele e que nos dá uma coça? Quem é que tem? É o David Chan. Ou seja, de repente eu próprio, numa conversa com outro, diz: pá, nós somos iguais aos outros todos, que precisamos de um gajo novo, o Carlota Cota. Precisamos de um. Estás a ver? Caralho, há 500 mil atores diferentes, mas pronto, realmente um gajo com as tuas características não, e que de repente arreasse e que ainda coordenasse os do impossível. É? Não, e há uma frase que apenas não ficou na edição final, porque quando eu apareço, saio do carro e começo a dar uma coça. Sim. A primeira pessoa em que eu bato é no Tiago Rodrigues. Sim. Eu dou-lhe um soco e tu e o Bruno ficam, epá, calma aí, mas é assim, eu tenho bem amigos chineses, eu vou para restaurantes chineses, eles vão ser racistas. É bem aquela estupidez do eu ajudo em casa, eu não sou machista. Como é que foi teres batido no diretor do Eu se calhar fiz o que se calhar muita gente já gostava de ter feito. Por acaso essa cena é da fixe, que é porrada e o Tiago ao fundo dizem, oh, chinês, não está a ganhar. Mas xirba, foi uma constelação gira de mal. E essa cena foi lixada, porque essa cena foi. Estávamos. Era a última semana de rodagem e tinha o fundo decor. Ou seja, aquilo já, acho que já é Setúbal, não é? Portanto, aí houve um decor que caiu, então tivemos que fazer um parte de assinamento ali. Foi tudo improviso. Não, mas funcionou muito bem. A edição está fantástica. E tem a cena de som. Sim. Pá, que para mim é de antologia, que é a lightsaber. E a música também está muito boa. Não sei qual é a música. Mas pronto, essas cenas do... Sim, mas nós, em termos de racismo, a cena do blackface, tivemos há pouco tempo os episódios Mel. Não devia dar a dizer isto. Não, claro que sim. Não, acho, é a primeira vez que não, acho aquilo. Não, sim, é por causa. Mas como é que eles não se lembraram disso? É que me assusta. Como é que eles, como performers e comediantes, não se lembraram? Eu acho que, vou dizer uma coisa, eles, como performers, tu podes. Podemos discutir. Eu vou mais assim, como é que criativos. Que são eles. Não. Não são nada, eles não são eles, que fazem. Eles escrevem não, também não. Os sketches. Não. Isso se eles devem dar. Agora. Não sei, não quero estar a dizer uma coisa errada. Mesmo que sejam eles ou não. Sim, ok. Se calhar a ideia original foi para um da agência. Olha, há gajos que são pagos, sim. Criativos, são pagos a peso de ouro para terem um título que é criativo. A malta, nós andamos aqui a estudar uma vida inteira para que alguém nos diga, olha, foi que é criativo. Eles são pagos por defeito. E de repente aprovam uma cena que ninguém é capaz de perceber o quão ofensivo aquilo ainda é. Precisamente por passar tão despercebido. É porque aquilo passa despercebido. Isso é uma coisa. Foste tu que escreveste um grande post sobre isto, não foi? Escrevi um texto para o Brasil. Sim, eu vi esse texto, está muito bom. E digo-te, não, e eu, por exemplo, não, e acho que aquilo não é culpa de. Não é culpa deles. Eu também não acho que acho seja culpa de ninguém. Acho que é culpa ninguém de desinformação. Acho que eles marca com a quantidade de dinheiro que têm de informação, acho que há pessoas que deviam estar, não é? Sim. É como e no caso do, da TV, quando fazes os programas do Acho Meu Carro Mais Estranho, é a mesma coisa. Tu não tens uma. Como é que se chama no. Por exemplo, a Rolling Stone tirou. Visto que a Rolling Stone agora tem um caso que é sobre uma notícia de uma miúda que foi uma violação e de repente há um trabalho que era da mesma forma que os jornais agora abdicaram estupidamente dos revisores de texto, fact checkers. Um fact checker é uma coisa que devia haver em todo lado. Pá, a New Yorker tem um fact checker que é tipo, sabes, o David Sedaris, o escritor. Sim. David Sedaris escreveu na New Yorker qualquer coisa tipo, pá, a porta daquele sítio, ou o portão daquele sítio era verde. Sim, não estou a dizer mal. Pá, eles tipo no New Yorker foram ver aquele sítio no sul de França, não sei onde. Não. Esse portão vermelho. E saiu assim na New Yorker, depois quando o gajo publicou a antologia, meteu verde, porque ficava mais giro verde na história. Mas por exemplo, tens o caso mais mediático de algum tempo atrás, que foi nas eleições para. Olha, não me lembro, mas era a Hillary Clinton estava a dizer numa. Aliás, num comício, dizer, eu lembro, a primeira vez que eu aterrei, não sei onde é que foi, no Afeganistão, bullets flying everywhere, não sei o que mais, no dia a seguir, os gajos do outro lado mostram o vídeo, e é ela a sair, a cumprimentar toda a gente, e ela disse, fiz merda, enganei, peço desculpa, fact checkers, não é? Yeah. Que é uma coisa que na Mel justifica saber um gajo que diga, pá, amigos, de acordo. Com os maiores pensadores da comédia e disto e daquilo e daquilo outro. Mas é preciso um fact-checker para ver isto do blackface, ou será que nós estamos. Não há uma conversa sobre isso. Não há, e é completamente. É triste. Triste nesse aspecto. E eu falo, atenção, os contemporâneos foi há 10 anos atrás, e nos contemporâneos havia vários sketches em blackface, e eu não me lembro de alguma vez ter pintado a cara, mas lembro de ter participado, mas sou capaz de ter participado com pintado a cara, e eu não tinha essa noção. Não? Mas 10 anos... Sim. Não, mas em Portugal, se tu já apanhas com ondas, não é, secundárias e tudo, 10 anos atrás, mesmo nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, era muito mais agreste, havia muito mais... Mas, Fred, o contemporâneos é o quê? 2005 ou 2006? Acho que será 2006 ou 2007, se calhar, não são 10 anos ainda. Sim, 8 anos, mas 8 anos é uma grande diferença. Sim. Tu tens, por exemplo... Estou só a tentar ser fact-checker. Não, é isso, é fact-checker, é verdade, tens razão, que é, por exemplo... Já a subversão do Key & Peele, quando fizeram aquele Das Negros, que é um dos gajos deles. E eles têm um sketch genial, que é o mesmo, portanto, o ator, eu nunca lembro do nome do gajo, mas ele é incrível, o ator do Modern Family. Sim. Ah, o que é ele a tentar contar uma anedota. Sim. E o Peele, acho que é o Peele, que a única coisa que ele tem, que é o da ficha, é lentes azuis. Sim, sim. Mas o gajo está com alto penteado a falar aquele inglês bem. Mas ele também é um biracial angel. Exato, ele é um biracial angel. E era o gajo, só interrompe, que o outro gajo está-se a mexer. Sim. É incrível esse sketch. E tu nunca apontas a questão, ah, isto não faz sentido porque ele é... Não, isto é muito... Pronto, eles nisso acho que eles estão bué à frente. Eles têm, aliás, um programa bué da giro, como é que se chamou? É Paul F. Tompkins, o gajo? O Paul F. Tompkins, sim, o Speakeasy. O Speakeasy é entrevista deles, conversa com esses dois gajos e ele faz um exercício bué da louco, que é, eu mostro-vos umas fotos e vocês dizem se é, tipo, flat out racist, sim, ou... É tipo, ou qualquer coisa assim, como, I need to tell you something. Exatamente. Então eram coisas tipo do Kanye com uma t-shirt Ku Klux Klan, eles... Flat out racist, yeah. Mas quer ser. Mas havia uma que era, pá, da coitadinha que leva tanta porrada a toda a gente, sim. A Gwyneth Paltrow. Sim, sim, sim, sim. Que ela. Yo niggas, não sei onde. Ela escreveu no Twitter a letra daquela canção do Jay-Z com o Kanye West. Niggas, não sei o quê. E o niggas não tinha nada bem e eles. I need to tell you something. Não é que tu sejas, mas é. Nós precisamos de uma grande conversa, não é? Sim, sim, preciso ter. Eu acho que precisamos de fazer o teste de racismo do Ricky Gervais na série Extras, quando ele faz o teste de Lemmy, faz o teste racista. E eu acho que devemos passar esse teste. Mas agora voltando ao Blackface, como tive a oportunidade lá. Passar tantos anos lá fora e eles lá são super politicamente corretos. Fizeste muitas vezes Blackface, não foi? Não, lembro que eles lá são muito. They walk very carefully em relação a esses assuntos de. Possa, exatamente. Eles. Tudo possa ser derogative para. Mesmo para o sexo feminino, eu nem digo tanto Blackface, que isso é mesmo in your face, é fácil de evitar. Mas tudo possam ser piadas ou a maneira como falas de uma mulher ou a maneira como tocas, eles lá são. Também tem a ver com o sistema legal dos gajos, também tudo 300 processos. Sim. A questão, por exemplo, tu não podes ser um simples elogio a uma colega de trabalho no trabalho. Ah, é sexual harassment? É logo. Ah, é? Não, bem, não, da gira. Não há lugar para isso, porque eles vão perguntar, para que esse comentário? Se não adiciona valor ao trabalho, sim. Para que esse comentário? Para que comentar as costas dos brincos dela ou da saia dela? Claro que é diferente se for tipo uma amiga tua, colega amiga. Se for amiga, sim, mas por exemplo, eu posso me porque sentir... Porque ela não vai te denunciar. Mas eu posso... Eu... Se ninguém tiver a ver... Uma vez disse isto a um colega, disse, eu fiz um teste de sexual harassment numa das minhas cadeiras de psicologia lá, ou uma cadeira de psicologia lá, e chumbei. Eu na minha cabeça pensei, eu vou passar isto, vou estar nas cartas, nós nem o Portugal, somos extremamente... Dizer que ela tem brincos fora do contexto, brincos são lindos. Eu chumbei porque eu posso me sentir sexual harassed se vir um casal a confraternizar num trabalho. Eu posso me sentir incomodado, já. Eu não sabia disso, eu sabia que o sexual harassment também é assim para terceiros. Eu vejo alguém a tocar carinhos e eu digo assim... É tipo quando tu vais no terceiro lugar do avião e os outros dois estão um casal ali enrolado e tu achas que meu, vá lá, please. Tenho uma colega que trabalha numa multinacional americana e ela quando foi a uma convenção nos Estados Unidos, quando fez, perdeu um dia de viagem, ficou presa não sei onde. E ela quando chegou lá ao hotel em Chicago, né, que era whatever, à porta estava um colega português que também trabalha nessa mesma multinacional. Não, e o que é que ela fez assim que o viu? Aquele desespero de estar um dia e mais de um dia a viajar, a primeira coisa que ela quis fazer foi chegar lá e dar-lhe um abraço. Para aquela coisa toda, você viu? Sim, sim, sim. Chega, deu um abraço e estavam a passar dois colegas americanos e eles disseram, oh, o que é que se passa aqui? E eles disseram, pá, isto não é difícil explicar porque na nossa cultura, e eles disseram, sim, mas isto não é normal, duas pessoas da vossa posição. Give us your green cards. E aquilo fez-me tanta confusão, o facto de eles serem assim tão uptight. Por isso, nem tanto a Mari Tata dela, como diz há bocado, não sou a favor de Blackface, mas não a esse ponto não se poderia ser um elogio a uma mulher. Mas nós aqui também somos extremamente chocos. Nós é tudo, Blackface, boca, é louco, tudo. É tudo à grande. É tudo Boa barba. Pá, desculpa, não queria desculpa, ofender a minha barba. Eu tentei. Mas tu ficas mesmo muito handsome só com penteado e sem barba. Eu gosto de barba. No painel eras claramente o gajo mais sexy dos quatro que estavam lá na mesa. E eu gosto de fazer isso. Sim. Olha lá. Os filhos do Gonçalo adoram também. Eu tentei oferecer este momento ao filho do Gonçalo. Olha, eu estava com ele, pá, ia falar com bué da gente, e pá, muito fixe, mudando isso aqui. Falei com o João e depois com o Mário, e quando virei, a Luísa estava assim. Ah, sério? Assim a esfregar. A seguir, Luísa, filho, já estava o meu filho com o pente assim. Pá, vá lá, meu, eu percebo, mas eles estavam mesmo... Pá, sim, no outro dia estávamos a jantar com um dos nossos amigos técnicos, um cabelão mesmo, pá, rasta puro. Yeah, yeah. Pá, o gajo não o conhecia lá de nenhum, sentou-se, como é que te chamas, como é que conseguimos? E teve a noite inteira com a mão apoiada no ombro do gajo a apertar-lhe o cabelo. Assim, eu... Pá, mãe, e o gajo, não, na boa, na boa, porque ele teve... No outro dia disse, pá, podes ligar o outro gajo para ele ligar que a cor vai mexer no cabelo. Não, mas por isso acho que esse beijo no hino defensivo, isso não, claro, sim, se fosse eu era o pente. Pode, pente. Pode, vá, Gonçalo, vá. Estou a ouvir o barulho, estou a pentear a barulho. Mas olha, um gajo ótimo, que é dois episódios seguidos em que se pintei um barba. Sério? A sério, muito bom. O Tiago Guedes, sim? O Tiago Guedes está com um barbão. Eu vi na televisão, já. Sim. E o gajo teve-me a dizer, agora vou dizer mal, coisas íntimas, o gajo disse que tem a usar um amaciador, não sei o quê, portanto imagino que sim, não é? Pá, um gajo tem que usar um amaciador. Eu uso bálsamo do barba alterno com óleo de barba, elixir do barba. Porque senão isso fica... Sim, sim, e é preciso pentear, senão isto fica, fica muito, não fica fofinho. Não se faz com michel? Não, mas com os bálsamos e com os... A gente teve uns meses atrás e tu, uma fotografia dele, passei uma rapou a barba. Mas pai, dois meses depois estava outra vez. Eu dois meses fico assim com uma cena tipo a mexicano Mitra. Gigante, e eu fico com cantíflas, meu. Ah, tá, mas dois tu és mexicano. Eu sou mexicano. Fico cantíflas, pá. Agora, este agora mas... mexicano é da feia, estás a ver? Porquê que fui dizer mexicano? Um gajo, um tuga só de barba mal plantada, não, gigante. Mas isso, a tua namorada não se queixa, não faz, tipo, não faz confusão. Não, não estou, só porque já, porque quando. Não é para nós, eu acho fascinante, porque, por exemplo, eu não tenho, eu gostava de ter a capacidade de poder crescer uma barba, nem precisava de ser uma coisa tão grande, só uma barba, já ficava contente. Este gajo ia ao decor do Capitão Falcão, e isto desmoralizava imenso, não, porque era, eu tive, ele, aliás, ele apareceu um dia que eu tive que pôr a barba. E este gajo vem com esta barba, meu, é impressionante. Toda a malta a dizer, não, isto é como é divertido. Não, é divertido. E é uma ótima maneira de meter conversa. E é uma ótima maneira de acabar a conversa. Então. Como... E é isso. Obrigado. Obrigado, bem, bem. Nós. Tá bom.